pare é que damos um passo à frente e a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Avicii, For a Better Day. Apenas os grandes hits. Demi Lovato, Cool for the Summer. We're cool for the summer. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 PM. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Legal, tá começando a edição do Estádio 97 pela Energia 97. Em nome aqui, senhoras e senhores, de Esser, construindo com valor, de nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções. Também em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. No ar, o Estádio 97. Boa tarde a todos. Solete, boa tarde. Eu ia falar boa noite, mas é... Boa tarde. Boa tarde. Fala danada aí, Lomir. É uma barbaridade impressionante hoje o programa. Hoje o assunto hoje é outro. É Radinho, vamos deixar claro aqui pros ouvintes que aqui no Estádio 97 ninguém enfiou a mão na cara de ninguém. Ainda. Mas peraí, vontade não fala. Peraí. Mas não teve por segundos, mas vamos aí. Ainda não. Eu quase já, mas vamos aí, Domênico. Bom, vamos lá, deixa por último aí, deixa eu colocar o sua vinheta. Eu corri atrás de uma na doutora Arnaldo todinho, peraí que eu não peguei. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. Vamos começar com quem tá na boa aí. Quem tá na boa? É, hoje não corro mais. Sim, na boa não, mas né? É o Santos, né? Vamos começar com o Parmeira. Tomaram 5, velho. Isso é passado. Aonde? Espera só um minuto. Até o Barcelona apanhou do não sei quem. Até o próximo jogo a notícia é não. Barcelona não. Você não vai comparar o Barcelona. Não vai. Ó, seu Pedro, os grandes times do mundo, os maiores do mundo, perdem às vezes. Acontece. O Boca Juniors não. Foi lá, ó. É pro Sevilha, pra quem foi lá. Foi 5-0. Foi isso aí, 5-0. Então. Conforme combinado, sexta-feira. O que combinado? É nós, Dodô. Vocês tudo iam certo. Chegar na Libertadores pelo Brasileirão. Tudo certo. E Copa do Brasil é com nós. Fechado. Certo? É nós. Você aceitou isso aí? Aceitou. Eu não concordo porque com isso. Porque cada tudo um bem. Fica com um título e todos estão na Libertadores. Mas você aceitou? Não. Aí eu com São Paulo depois. Só que é o seguinte, viu? Aí eu São Paulo. Só que tem um problema. Tem problema aí. Qual é o problema? Acordo. Qual o problema desse acordo? Porque se o Atlético Paranaense ganha, por exemplo, o Sul-Americano, a vaga do outro aí dança. Não, mas abrimos o caminho pro Santos chegar lá na terceira. Ah, é? A vaga de que outro? Do quarto. Ah, mas você tá duvidando que nós vamos ficar só em quarto? Ô, louco, RG. Pô, RG. Vai mais uma caixinha de cerveja aí? Ô, RG. RG, parabéns. É isso aí mesmo. Passa na cara, só você tá ganhando refrigerante de sombra. Vamos falar de nós. É o seguinte, meu problema é de o problema da semana é o Arouca, né? Tirando condicionada no final de semana, segue o jogo sem problema nenhum. Com a frouxa, né? Não tem crise, não tem acontecendo nada. O técnico tá lá trabalhando. Machucou a Arouquinha? É, o Arouca gostaria. Gostaria da sua. Para de risada, viu, gente? Gostaria do seu apoio com o trabalho e foi o apenas um tropeço. Pode dizer. Eu gosto do. O AGP abriu um sorriso. Ana, você é maldosa, velha maluca. Eu gosto do Arouca. Perguntei se ele se machucou, é isso. Só. Olha. Pode dizer o que eu queria. É o azedão que fala um pouco melhor lá. Não, pelo contrário. Mas falar um pouco melhor. Esses 10 dias aí é bom. É bom, é bom. É bom pra meter a casa em ordem. Mas eu li uma ontem que pra Copa do Brasil os volantes à disposição é Amaral e Giroto. É. Não tem outro jeito. É, mas a gente falou isso aqui. Não tem outro jeito. Falamos, tá mal. Pra ganhar do Fluminense assim. Santos, né? Porra, você não tem outro. E parece que vai ter outro show lá, né? Vai de novo? Estão falando que vai ter. De novo? Não para de ter show lá, pô. Ah, lógico. Time que é bom. Será assim, que não vai dar tempo? É, estádio novo, procurado, é assim, entendeu? Caraca, é show. É, é show do time de futebol, show de. Não. É show Pecoense. Mas não é. Show Pecoense teve também. Teve show Pecoense. Show Pecoense. Foi um show. Show só Pecoense. Você quer que amanhã eu torça pra luz, hein? Não, você vai torcer. Só quer. Mas foi um show Pecoense. É, e vai ficar com um gracinha aqui. Você não gostou? Show Pecoense. Mas só isso, né? Tudo tranquilo? É, Pecoense. Então vamos lá, vai. Segue o jogo. Vamos que vamos. Olha, só uma coisa. Fala, vovó, o que acontece? Eu acabei de falar. Dizem que. Não, mas é que eu tenho uma informamento. Vamos lá, informação. Informação chegando. Tá bravinho hoje, hein? Qual a informação, vovó? Fica calminho. Fala. Parece que eles disseram que é um mês só, mas parece que são mais de 2 meses, viu? Que ele não vai voltar ele mesmo. Ficou mal mesmo. O que foi? Ligamento? O que é? Porra, mas que... Se é ligamento, não volta o ano. Foi, não foi, assim. Não chegou a ser. É perto do joelho, mas não é joelho. É perto do joelho, mas não é joelho. Não, não é virilha. Virilha não é perto do joelho, porra. É um anão. Oh. É um anãozinho que tem a virilha Matinha. Perto do joelho, porra. É um anão. Ô, Matinha. É no cox. Ô, Matinha. Não é. É quase perto do joelho. Ah, tá bom. Vai. É, tá bom. Um negócio. E outra coisa. Tá machucado. Vai, quer falar, velho. Parece que o... Não, é rápido. Parece que o assunto lá do... Do Pirlo lá da Itália tá forte dentro do Palmeiras. É verdade isso? Parece que sim, viu? Mas o Pirlo já sabe ou não? Mas, ainda não. Ô, Galinha, peraí, na hora que chegar na manchete... Nossa, amiga Nossa senhora! Ai, não, hein? Não, muito pelo contrário. É que eu respeito essa idosa semi-gostosa. Como semi-gostosa? Semi? Semi? Porque ela pegava, mano. Na época áurea dela... Ah, ela era cantada por pedreiros, ela era cantada por motoboys. Na minha época não tinha nem pedreiro, viu? É. Tinha sim. Não, tinha fala sim. Aí, ô, seu Bessó. Ó, o nome do negócio dele, mas o Pirlo sabe, a senhora não respondeu, sua eu não sei, eu não conheço o Pipo. Pirlo, a anta. Ó, anta velha. A nome é desinserção muscular na região posterior do joelho direito. Então é joelho mesmo. É o joelho, pô. É ligamento do joelho na parte de trás. Pode dizer que é o joelho. É, vai, e aí? Vai, próximo. Vamos lá. Vamos ao Santos, então, vamos lá. Ah, meu Deus, cadê minha caixa de cerveja? Calma, final do campeonato? É, pensei que fosse, mas só o fato do Santos chegar, pra quem era considerado e tido como louco aqui, já deveria estar aqui. Mas Galvão Bueno, tiraram o senhor como louco aqui? Tiraram como louco, meu. O baixinho, velho. O baixinho aqui, Abel. É. Baixinho chegou. Onde tá o baixinho? Abel. Ah. Eu tô sentado na porra da madeira. É, sempre então, na madeira. Esse que tá sentado na porra da madeira... E olha, o Santos estava lá, hein? Ah. Ele sai, não sai da zona do rebaixamento lá. Certo. Eu falei, não vai cair e se bobear, chega entre os quatro. Eu achei que o senhor era maluco. Aí esse aqui apostou. E esse aqui avalizou. Eu achei que você era louco. É. Então o senhor falou que ele era louco. Aí, o gordinho aqui foi na do baixinho. Ah, você é louco. Ele quer apostar, quer apostar, vai embora. Ah, e você lembra que a semana retrasada, o que eu fiz com ele? O quê? Eu falei, dobrar a aposta. Eu falei, eu triplico a aposta que o meu time chega na frente do seu. Já tá na frente. Aí ele amarelou, já tá não, na frente. Não, mas ele não apostou, né? É, mas é lógico que tudo pode mudar. Pode mas mudar. No balanço das horas... Foi só pra apavorar ele. Será na festa do Energia na Vela, no Castelo. A prioridade agora é renovar Marquinhos Gabriel. Marquinhos, tá bem, rapaz, você viu? Tá bem. Bem agregado como... E no Parmeira não jogava, hein? É, mas é. É verdade, não. Ele jogou bem e saiu. Ele jogou bem e saiu. Mandaram embora. Ele jogou e foi e saiu. É. Venderam eles. Venderam. Então a prioridade da semana é essa daí, viu, RG? Boa, mas tá bem. Tá bem sim, tem entrado bem. Tá muito bom, muito bom. Legal. Gostei. E agora é descansar, né? Porque é seleção, essas coisas todas aí. Ninguém falou de seleção. Você vai, falou você de vai nada, assistir o professor Dunga? Seleção é quando? Quinta? Quinta-feira. E, ó, a Globo Chile. Tá tão. A Globo, 8h30. A Globo tá tão sem moral que antigamente a Globo brigava com as outras empresas da América Latina. Agora é valendo, né? E o jogo do Brasil sempre foi quarta, 21h45, 10 horas. Horário, né? Horário que a Globo queria. Depois a Globo do queria. Último, depois do último beijo da moça lá. Hoje em dia, a empresa chilena disse, amigo, o horário é no horário que a gente quer e o dia que a gente quer. Então fica na miúda. Fica na miúda, porque o que é certo é certo. O time mandante manda o local, o horário de jogo. Tá. E quinta-feira às 20h30. Então quero ver como é que vai ficar a novela. Né? Não vai passar, porque também não faz falta, porque a novela tá ruim, RG, pelo amor de Deus. Mal. Então, aí, essa é quinta-feira, 8h30. Tá tomando cachê. Mal, hein? Aí a gente tem que ver essas coisas, né? O cara manda aqui no Twitter. O quê? Não vou nem dar ibope, só vou comentar. Não fala o nome do trouxa, não. Cara, você é santista mesmo? Pelo amor de Deus. Trocar uma Copa do Brasil por uma vaga na Libertadores. Velhinho, puta, como você é idiota, né? Você é um cara que tem compostura. Você é muito tonto. Quando é eu, mano, vovó que é louca, domina. Deixa eu só avisar. Vamos avisar uma coisa aos ouvintes. Nós brincamos entre nós. Deixa eu só deixar uma coisa bem clara, que é legal a gente deixar bem claro. Quando eu venho com essas brincadeiras com o RG, olha só, presta atenção. Você que tá no seu carro, presta atenção. Deixa eu te trilha. Nós temos o poder, velho. Ó, quando a gente brinca, a gente tá brincando. Mesmo meu porque Deus eu como eu torço pro Palmeiras e represento aqui, pelo menos eu debato assuntos relacionados ao time do Palmeiras, o Mano ao Corinthians, o Mucuru hoje, que tá aqui hoje como estranho, como categoria de base, no lugar do Sombra, representando São Paulo, Moto também São Paulo, na Portuga porra da na Portuguesa, o RG, o Santos, e assim por diante. Nós estamos brincando. Então, quando a gente brinca, nós não mandamos nas coisas. E presta atenção pra esses trouxa que, tá, que falou, esse demente. No cacete, demente. Uma brincadeira, né? Esse cara, eu não tenho o poder de chegar imagina. E fazer a Copa do Brasil fazer cedo, negócios. Presta atenção. Ô, trouxa. Vai ser trouxa mesmo, hein? Vai, Região. Não, fiquei nervoso. Você é um formador de opinião. Então eu quero você que tem se influência sobre as pessoas. Se eu formo opinião, mas não formo a cabeça dos trouxas. Claro que forma, se você forma opinião. Não, porque às vezes acontece. Mas não forma a cabeça de trouxa. O único que tem poder aqui hoje no Estádio 97 chama-se Mano. A humano tem. Eu sou Estádio 97, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Nome de Incorporadora Esser, construindo com valor. Nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença, hein? Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Nome também de impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. De nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. E o Mano começa com um recado de Bozano, né, Mano? Opa, vamos mandar já o recado, vai. Vamos lá, vamos embora. O homem não perde aquele jeitão de garoto, não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. É, amigão, e o Dia das Crianças está chegando, hein? E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos para brincar na Kidzânia, cara. Olha só que legal. Você não conhece a Kidzânia? Vou te explicar. A Kidzânia é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa pizzaria, ela pode trabalhar numa fábrica de chocolates, enfim. E trabalhando na Kidzânia, ela ganha o Kidzu, que é o dinheiro para utilizar ali na Kidzânia, para trocar por presentes, por brindes ali. É muito legal, Motinha. Tem que levar seu filho, porque é uma experiência muito top, tanto para a criança, quanto para o pai também. O pai se diverte junto com o filho, vai trocar ali o dinheirinho Kids ali por vários presentes muito legais ali, muito bacana. Conheça a Kidzânia, é top, eu recomendo. E nessa semana, amigão, você ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui e disser o seguinte: Top Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania, cara. Olha que legal, hein? Ganha um convite pro pai e um pro filho, tá certo? Porque o pai também precisa de um convite pra poder adentrar na Kidzania. Acompanhar a criança, né? É, amigão. Então o negócio é o seguinte. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estágio 97. Ó, oh, o cara que disser aqui também, Domênico. Ah, Ola, viva a pegação. O cara ganha. Também ganha um kit top da Ola. Boa! Pra dar uma salsichada em alguém. Ah, aí, que sim. Gostoso. Uma sabugada. É. Pra dar uma penetrada. Dá uma penetrada com a fortuna. Mas é, tem penetrada. Quando você fala salgado. O kit é bom, viu? O cara vai dar uma marretada em alguém, velho. Dá uma salgada em alguém. Mais, seu Bento? Qual? Que sabor? Morango. Morango é bom cheiro, cheiro de morango. Eu também gostei. Eu gosto de cheirar um morango, é, mano? Mas, ô, mano, é o seguinte, né? Vale a pena, velho. O cheiro sempre é bom, né, Calção? Praticamente já não tem mais ingressos aí pro jogo do Goiás. E do Flamengo. E também contra o Flamengo. Já praticamente esgotou tudo, né? A esperança aí, esperança não. O encontro de Emerson com e o Guerreiro. Emerson, né? Com a Pierre. Né, isso aí. Pra ver se de fato eles jogarão, viu, Bento? Ah, porque... vai. Ah, vamos meter uma contusão. Eu às acho vezes que inventa aí, tô com dengue, às vezes inventa que meu cachorro morreu. Toma o terceiro cartão amarelo no jogo antes. Precisa ver, assim. Ué, o Guerreiro outro dia tava tomando infiltração, né? Sim. Mas agora com essa pausa aí, possivelmente eu acho que ele vai já voltar 100% no Motinha. Não sei não, mano, porque ele vai jogar as duas no Peru, né? Porque a torcida do Corinthians, o Portuga, ela promete pegar no pé tanto do Emerson Sheik quanto do Guerreiro. Mais eu acho do Guerreiro, tá errado. Mais do Guerreiro, porque o Emerson Sheik, ele até saiu do Corinthians ali. Ele despediu, né? Não foi exatamente por isso, RG, aquele negócio do selinho ali. Mas isso gerou um mal-estar ali do Sheik com a torcida do Corinthians. Ah, mas parte depois voltou, né? Depois começou voltou. A pegar no pé do Sheik. Eles deviam ser aplaudidos. Dali em diante, eu também acho, o Emerson Sheik foi um monstro. Mas o Guerreiro, cara, o Guerreiro, esse sim, ele vai ser xingado pela torcida. Eu, particularmente, acho que o que passou, passou. Não deveria, né, mano? Ele que siga feliz lá no Flamengo. Mas, querendo ou não, RG, a torcida do Corinthians ainda tá puta da vida com a atitude do Guerreiro de ter deixado o Corinthians. Não pelo fato em si de ter deixado o Corinthians e ter ido jogar no Flamengo, mas pela declaração que ele deu, dizendo que ele não jogaria em outro clube brasileiro a não ser o Corinthians. Eu não critico o torcedor também que pensa dessa forma, porque cada um tem o livre-arbítrio e pode fazer o que bem entender. Eu não vou xingar porque eu prefiro exaltar meu time do que xingar alguém. Mas o torcedor que quiser xingar, que xingue também, porque eu não tô aqui pra ser exemplo e nem referência pra nada, né? Logo quem vai ser exemplo, mano? Tá louco? É melhor não, né, mano? Não, melhor não. É. Façam o que quiserem. Mas com relação ao Corinthians aí, Bento, a expectativa é de casa cheia nesses dois próximos jogos aí do Coringão, tanto contra o Goiás, que aí vai ser o bônus round, né, velho? É o carro do Street Fighter, contra o Flamengo também. O Corinthians que ganhou bem do Flamengo jogando no primeiro turno no Maracanã, meteu 3 no Flamengo lá. Jogou o fino da bola e possivelmente pode ser que vença esses dois próximos jogos também. Mas é isso aí, Bento. E pintou uma informação também aí. Uar. De que no final do ano aí o Alexandre Pato pode estar sendo vendido pro futebol alemão, cara. Sim. A informação aí é que o time interessado, RG, poderia ser o Borussia. Ó, Borussia que tomou um sacode no final de semana de 5 do Bayern, né? É, e se de fato os valores aí sugeridos para essa transação se confirmarem, RG quanto, número 2, RG quanto? Número 2, quanto? Isso prova que Deus é corintiano. Quanto que é? Deus é o quê? Deus é corintiano. Não pode. 20 milhões de euros pelo caraca. 20 milhões de euros. Não, pela bola que tá jogando. Pela bola que tá jogando, fácil. Pela bola que tá jogando, fácil. Vale mais. 20 milhões de euros, Domênico Gato. 20 milhões de euros pro Alexandre Pato. Eu que sou louco. É com desconto, velho. É engraçado. É com desconto. Eu duvido. Ó, 20 milhões de euros pelo Alexandre Pato esse hoje. Eu pago pra é o Pato, ver. É o Pato com uma etiqueta de 30% off. Não. Esse eu pago pra quem ver. Acompanha o Campeonato Alemão, o Bayern tem um time, tem um jogador chamado Aubameyang que joga na mesma posição, que é hoje Coqueluche lá. Sim. Poderia jogar junto. Seria até um jogador. Não, o jogador não, o clube seria o Borussia. Então, o Borussia é Dortmund, não é? Você falou agora o Bayern. Não, eu errei. É o Borussia Dortmund, o jogador de frente lá, mano, é o Aubameyang. É um jogador africano muito bom. E ele é Coqueluche lá. E joga na mesma posição do Pato, mas de repente, pode jogar os dois. Domênico, a multa rescisória do Alexandre Pato, no final do ano aí, cai de 10 milhões de euros aí pra 8 milhões. Essa quantia, é se houvesse talvez aí uma rescisão contratual do Corinthians com o Alexandre Pato, pra que ele pudesse jogar em outro clube brasileiro. O jogador, quando ele sai, quando ele vai jogar fora... O Corinthians pode repassá-lo pelo valor que bem entender. Essa quantia, Domênico Gato, de 20 milhões de euros, pra gente parece ser absurda, mas pra clubes europeus, principalmente clubes alemães, ingleses, a quantia é praticamente irrisória. Certo. Esses caras aí, quando vão vender jogadores, aí eles vendem por 100 milhões, por 80 milhões, 20 milhões, pela bola que o Alexandre Pato tá jogando hoje no São Paulo, não pela bola que ele jogou no Corinthians, mas pela bola que ele jogou no São Paulo e tá jogando, eu acho sim que ele merece. Que grana, hein, vale, mano? Vale, vale. É que dessa quantia, RG, o Corinthians ele tem aí 60% do valor. Tá bom, velho. Ele tem 60% do valor. É, no caso, o Corinthians ficaria com 12 milhões de euros. 12 milhões de euros hoje, com a alta e com a valorização do euro, que hoje tá batendo quase a casa dos 5 reais, Domênico Gato, o Corinthians recuperaria o que investiu, tá certo? Incrível. Fora que trouxe um jogador aí que hoje está sendo protagonista, que é o Jadson também. Prefiro esperar. Não, tudo bem, mas a informação hoje é essa. Sim. Mas se o Corinthians conseguir repassar o jogador aí por essa quantia de 20 milhões, o Pato ele vai abocanhar 40% da quantia. Todo mundo vai ficar feliz, mas, hein? RG, 12 milhões de euros hoje. 12 milhões de euros hoje pro Corinthians. Ele recupera o que investiu, que foi os 40 milhões de reais. E ainda leva um troco. Mais o lucro. E mais o Jadson que veio em definitivo pro Corinthians aí na transação com o Pato. Isso aí, mano, nem nos melhores sonhos de qualquer corintiano. Isso prova que Deus é corintiano. Valorizou o São Paulo, né? Bom, talvez você tenha razão. Se isso for verdade. Tá, quem curou o Aubameyang lá. E volto a falar aqui, quem curou o Alexandre Pato foi o Corinthians, porque o Pato foi não mesmo. Se lesionou. Ó, o Corinthians curou o Renato Augusto. E não digo nada se não curarem o Schumacher também. Lá você também tem um trabalho, tipo aquelas igrejas assim, que você vai, tá curado, irmão, mais ou menos isso. Lá. Quase. Bate no peito e fala, tá curado. O Roberto irmão, Andrade, ele põe a mão na testa do jogador e fala, você tá curado, ande. Ande. Feira. Gente, só feira tá aqui fora. Irmão, levanta e anda. Microfones, lá. Então, mas gente, ó, o programa tá no ar. Ó, peraí, o programa tá no ar. Se vocês quiserem se pronunciar, pronunciem-se no microfone. Mas se ele tiver coragem de repetir, peço desculpa pra torcida São Paulo, porque a gente não vai poder falar. Vamos dando sequência. Are you ready, São Paulo? Boa. O que aconteceu? Pulse. Ratinho, olha. Olha a moto. É coisa louca. São Paulo de ontem pra hoje teve de tudo. Teve cara dando sopa. Não, isso aí é o Henrique Castelli. Não, isso é outra coisa, isso aí. Teve treta. Olha, eu... Teve treta. Entra no Instagram do São Paulo aí, ó. Arroba São Paulo FC. A campanha lá no São Paulo é muito boa. Mas, ô Azedão, fale pros ouvintes o que aconteceu. O que tá rolando aí, pô? Antes da manchete. Saiu pau pra tudo quanto é lado. Eu acho que o Aidar foi rápido, lançou essa campanha pra desviar o foco. Qual que é a campanha que ele lançou? No Instagram oficial, arroba São Paulo FC. Mas pera. Repete. É oficial. É oficial? Oficial, evidente. O que aconteceu lá? Jornalista aqui. O que aconteceu? Tem a foto do lindo Henrique Castelli com o cabelinho cortado, bonitinho. Você acha ele bonito? Bonito. Olha lá, com a hashtag. Henrique Castelli dando sopa. Ah, é verdade, essa história eu recebi também. É evidente. Mas deixa eu falar. É verdade, você precisa saber se é. Não, mas deixa eu falar, se for verdade isso... Mas entraram no Instagram do São Paulo? É, eu tô aqui. Ele tá no Instagram do São Paulo. Deixa eu te falar, os caras também, eu vou te falar. Ô pessoalzinho sem visão. É um dia de confuso, sem visão. Pô, completamente maluco os caras. Mas não vou falar nada, não. Não vou falar nada. Completamente maluco os caras. Porque as duas semanas atrás, eu ouvi... Ouvi o quê? De um cidadão nefasto que gritava histérica. Mas histérica... um cidadão nefasto aonde? Na mídia, aonde? Na Avenida Paulista, 1439, não andava. Gritava, esperneava que eu estava plantando crises no São Paulo. Quando o Aidar veio aqui, eu falei, eu foi não vou treinar nele. Campanha aqui, vai ser o pior presidente. Sua cara. Enfim. Plantador de crise. Ele... É que ele faz assim. Não fala, deixa ele falar. Só terminar aqui. Deixa ele falar. Desculpa, viu? Não, imagina. Vamos ver o que ele fala hoje. Bom, isso é falar do que aconteceu ontem. O apagador de incêndio. Mas deixa ele falar, hein? Claro, tá aí. Tá manchete. Foi feio o negócio. E aí agora já trocou, já tá atrás de um técnico aí, já... Os olhos só tava. Os olhos foram embora? Foi, pediu as contas. Parece que. Agora a mídia precisa de outro. Aguirre é o favorito, né? Né, que estava lá dirigindo o Internacional antes do Guargem. Vai continuar a mesma coisa. É um nome que vem mais sido comentado na diretoria do São Paulo. Aliás, quem ficou lá agora? E quem falou do Aguirre fui eu ontem. Ah, o Milton, né? Eu encontrei ele domingo à noite em São Paulo e conversei com ele. Já tinham conversado com ele? Foi uma conversa meio diferente, cara. Porque eu encontrei ele o Aguirre domingo à noite em São Paulo. Estávamos num aniversário, encontrei ele, falou, Gui, pô, legal, você tá indo? Não, eu tô indo pra Porto Alegre que eu tenho um problema pra resolver. E eu vou resolver um problema. Aí eu peguei e falei assim pra ele, você vai ser o novo treinador de São Paulo, né? Cara, ele... Quem é o Benjamin? O Aguirre. Ele falou assim pra mim, ele não falou não. Ele falou, não. Sabe, ele ficou... Tô quieto. Não. Mas ficou, é que você pegou o cara de surpresa. Surpresa. Eu não perguntei pra ele se ele... Ele tava mas, por exemplo, uma bomba no bolso. Mas ele falou que ele falou, mas pera lá, se o Benjamin chegar pra mim... contato, não, mas pera lá. São Paulo, falou nada? Mas não falou, ele ficou surpreso com a resposta, com a pergunta do Benjamin. Se o Benjamin chegar e falar, mano, você tá com meio quilo de cocaína no seu bolso, eu também vou ficar surpreso. Falar, tá louco, Benjamin? Sim. Claro que não, caraca. Claro que não. Sim, mas eu não perguntei se ele tá com meio quilo de cocaína. Eu perguntei se ele ia ser treinador de São Paulo, não é nenhuma pergunta. Mas ele falou o seguinte pra mim, ele falou, olha, eu... Mas ele foi muito... Ele ficou muito... exaltado em falar um não. Exaltado. Eu não tô falando que vai ser o Agui, mas que eu falei, ele tá no Brasil, ele tá em São Paulo, e o nome do Agui tá sendo cogitado assim. Aí ele falou pra mim o seguinte, não, você anota aí, eu vou ser o futuro treinador da seleção do Uruguai. Pode demorar um ano. Ele falou? Um ano, dois, seis meses, eu sou novo treinador. Você pode, ele falou, pode apostar isso. Mas eu falei, e o São Paulo? Ele falou, não tem nem nada. E dizem lá que... Não, mas eu quero falar, mas não. Deixa eu... Bom, vamos lá. Porque eu plantei muita crise, ele falou. Vamos lá, Paulo, né? Quero saber o seguinte. Olha aí, o Silvio já foi embora. Cláudio Mota Aydar. Vamos lá. Cláudio Mota Aydar vai falar. Vamos começar tapa, pelo começo. Vamos começar pelo começo. Vamos lá, Cláudio Mota Aydar, a palavra é sua. Aydar e o Ataíde saindo no pau, é isso? É. Ontem começou a surgir, né? Via o radar da Veja, né? Uh-huh. Online que soltou. Uh-huh. E o Ataíde, o Ataíde, o Aydar, uh-huh, mais o Casares, mais o Douglas, estavam numa reunião que eles fazem toda semana num hotel. Café da manhã. Um brunch, que nem diz o mano. É muito esquisito, né? Uh-huh. O São Paulo é gigante, né? O Morumbi é gigante, e eles todos vão fazer uma reunião num hotel. É porque o café lá é bom, tem pãozinho tostado. Às vezes é legal, você sai, às vezes você não quer... Muvuca, tudo bem, até aí, tudo bem. Aí, prossiga. Dizem. Teria, é, ninguém tem registro, né? Tá, o que rolou foi boato. Um falou, o outro falou. É que não era nem pra Ataíde estar lá, né, Motinha? É. Porque hoje aconteceria uma reunião do setor de comunicação de São Paulo. O Aydar pediu pra que o Ataíde fosse de manhã. Porque ele queria falar com ele antes. Ele queria falar um pouco antes da reunião com o Ataíde a respeito da possível saída do Osório. E aí foi que aconteceu o desentendimento. Tanto é que quando aconteceu esse entreveiro, a maior parte das pessoas ainda não tinham nem chegado ali pra essa reunião que aconteceria. Sim. Posteriormente. E aí, de repente, começou uma gritaria, né? Uh-huh. Gritaria. Uma gritaria, foi chamado os seguranças, uh-huh, né? O pessoal, o garçom que tava ali, todo mundo que tava servindo, começou a chamar. Que isso? E dizem que apartaram o Ataíde, deu um soco no Aydar. Derrubou o café na gravata do Aydar. Né? Deu um soco. Não, é sério, gente. Deu um soco no Aydar. Não. Inclusive, aí. L1 isso é quadrado. Tudo que a gente tá falando, né? Ah, ele, inclusive, foi. Ele tentou sufocar o Aydar. Pegou no gogó? Nossa, pegou na goela? Ah, tentou matar? É. Coisa louca! Esse batalha eu não sabia. Oh, no gogó, deu um mata-leão? Tentou. Mata-leão? Ô, Mota. É mesmo? No gogó do Aydar, malandro. E aí, quando separado, o Ataíde saiu da sala gritando: Você é um mentiroso. Certo. E dizem que teria, meu Deus, que tudo isso foi armado pelo próprio Aydar. Que envolve outras coisas. Então foi uma briga de mentirinha? Não dá pra falar aqui porque a gente não tem certeza, né? Então. Aí a história disso, a partir disso. Eu nunca apanhei porque eu fiz jiu-jitsu. Virou uma bola de neve. Louca, né? Todo mundo, todo mundo tentando entrar em contato. O Ataíde não atendeu telefone nenhum, né? O Aydar também não falava. Saíram de São Paulo? Esses hoje, caras, o Ataíde pediu as contas, saiu. Saiu fora. Ah. E houve vários diretores pediram. Não, foi o seguinte: vários diretores pediram a conta também, vamos dizer assim. Certo. Então, todos os diretores que pediram. Aí, agora, ao final da tarde, o Aydar soltou uma nota, né, via São Paulo Futebol Clube, dizendo o seguinte. E pediu para todos os diretores entregarem os cargos, o diretor e os vices, o vice-presidente, né? Pô, meu... Aí, se faça entender. Aí, todos os diretores pediram Estão pedindo as contas, né? Vamos dizer assim. Quer ler a nota na íntegra aqui, Motinha? Tá aqui, não, não, lê, é Motinha. Não é besteira, é a nota oficial, não deixa o Motinha. Ele fala, o que ele fala lá é muito longo. Falei. Besteira. O cara vai lá, entra no site de São Paulo e lê. Pô, mas o cara tá no carro agora. O Mota não deixa de ser chucro, lê. Quer ler, Motinha? Lê aí, ó. Não para, Mota. A nota oficial do clube é besteira. Vou falar o básico dele. Ele falou aí que fez isso pra pacificação do São Paulo. Vamos lá, ó. Informo que, no dia de hoje, solicitei a todos os diretores que apresentassem um pedido de demissão coletiva, né? Vamos lá. Essa atitude permitirá uma recomposição da diretoria baseada em conversas com todos os grupos políticos do São Paulo e com objetivo maior de pacificação. Ele ainda frisa esse termo. É pacificação. Chega de disputas políticas internas que de nada acrescentam na vida do nosso clube. É hora de todos nós, São Paulinos, nos unirmos para o bem da instituição São Paulo Futebol Clube. Nesta data, recebi também, aqui em minha sala, a visita do senhor Juan Carlos Osório, que também confirmou estar deixando a direção técnica do nosso time para dirigir a seleção do México durante as eliminatórias da próxima Copa do Mundo. Um desejo que ele alimentava há muito tempo. Lamento profundamente essa decisão de Osório, já que vinha desenvolvendo um bom trabalho no São Paulo. Desejo-lhe sorte. Nos próximos dias, anunciarei os nomes dos novos diretores, bem como do novo técnico. E até lá, não voltarei a me pronunciar publicamente sobre os assuntos aqui tratados. Carlos Miguel Aidar. Fecha a aspas. Basicamente, caraca, o que ele falou, pacificação para que resolva todos os problemas. Ficou no microfone? Saiu? Fecha aspas. Falou. Não, ele saiu, viu? Quer dizer, ele saiu no braço pra pacificar isso, mano. Não viu que picotou o bagulho? Não. Quer dizer que você sai. Não, tá bem, mano. Tá bem, mano. Violência pra depois falar que é paz. Então, diz o seguinte: que todo mundo pediu, entregou o cargo, né? E não, que... ele sugeriu, né? Aqui, pra que não, mas todos estão entregando. Inclusive, o Júlio Casares acabou de entregar o cargo. Sim. Que era o pitbull do JJ e agora é o pitbull do Aidar. Né? Então, essa confusão toda no São Paulo é uma vergonha, cara. Caramba, que virou São Paulo, hein? Que virou São Paulo. Hein, ó. Né? Nem na Várzea, mano. Os adversários ficam felizes, tá lógico. São Paulino, que fizeram com São Paulo, hein? Mas esse quê de barraco é legal, São vai, Paulo tá... Não, não é legal. Aproveita que São Paulo passou não mais é legal, de 70 vai. Anos resolvendo todos os seus problemas internamente. De alguns anos pra cá, essa diretoria começou a pequenar o São Paulo. Carlos Miguel Aidar, se você se diz tão São Paulino, se você se diz tão tricolor... Entrega o cargo, entrega o cargo. Não vai. O São Paulo não é seu. O São Paulo é da torcida, dos torcedores que pagam sócio torcedor, que vão no estádio, que pagam o ingresso. Vai embora do São Paulo. Desculpa, gente, o desabafo. Não, mas é a posição renúncia do torcedor. Que, aliás, todos os. Todo mundo tá pedindo na internet renunciar e dar. Só que ele tem um ego tão gigante, né? E essa briga é por causa de ego. Inclusive dele contra o JJ, certo. E o JJ colocou ele lá. E isso aí, filho, ele não vai largar o osso nunca. Ele não vai renunciar, né? Inclusive aí falaram que o Leco pode, caso aconteça e não haja um consenso e diretores não queiram apoiar o Aidar, o Leco pode convocar eleição em 30 dias. Em 30 dias. E aí teria novos candidatos, e um dos candidatos poderia ser até o próprio Leco. Por que você acha que foi o motivo do Ataíde voar no pescoço do Aidar? Colar. Me contaram o que foi, mas eu não posso falar aqui porque eu não tenho prova, Benja. É a mesma coisa que eu sei? É. Então, que... Vocês não podem falar? Não. Eu não vou falar porque não... Não tem prova, então. Não, eu só falo que eu provo. Agora fala aí, quando eu falei pra você, agora eu tô falando sério. Tudo bem, você falou que eu plantava crise. No dia que o Aidar veio aqui... A gente nunca acha que é tão ruim. Hã? No dia que o Aidar... Mas a gente acha, você sabe. No dia que o Aidar veio aqui, uma semana da eleição, eu peguei e falei na frente do Aidar... Você é tão profunda? Eu falei na frente do Aidar, falei, eu, se fosse conselheiro de São Paulo, jamais vou trabalhar no senhor. Quando o Aidar ganhou, eu falei pra você, o Aidar tem tudo pra ser o pior presidente da história de São Paulo, pior. E ele tá no caminho. E agora, o São Paulo não tem nem departamento de futebol, gente. A gente vai decidir uma Copa do Brasil? Eu não sei. Eu não acredito em título, só acredito só por um motivo, seria. Você acha que interfere, mano? Pelo Rogério Ceni. Lógico que interfere. Nós perdemos um grande, na boa. O Osório não é aquilo que os caras falam, que é um Guardiola... Mas é um ótimo técnico. E perdemos o Osório por causa disso, tá claro. Ninguém consegue trabalhar assim. Mas tá só a respeito do treinador do São Paulo. O Aguirre? Isso. O Ataíde Gil Guerreiro, que vinha negociando com ele. Já vinha conversando com o Aguirre. E uma informação de uma pessoa do São Paulo falou que a pessoa que o Aidar quer é o Doriva. Mas quem que falou? O Aidar quer o Doriva. E eu. E assim, pra boicotar o que o Ataíde estava fazendo, talvez ele não traga o Aguirre. E o português José Pezeiro, que o Aidar adora. E o português José Pezeiro, que o Aidar gosta. Aí. Eu acho que a alternativa hoje mais viável e mais inteligente, Motinha, seria manter o Milton Cruz até o final do ano. Exatamente. Sabe? Se você trouxer hoje qualquer treinador, até o cara implantar a filosofia dele, até o cara conhecer o elenco, vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. E o São Paulo tá numa reta final, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, e você não tem tempo hábil para que o treinador possa fazer, talvez, é aí, experiência. Mano. Exatamente. Então, o São Paulo hoje, ao invés, de fechar o Aguirre ou fechar o Guardiola, que seja, o São Paulo deveria, talvez, efetivar o Milton Cruz, ver se o Milton Cruz tem interesse ainda em permanecer no São Paulo. Ele falou que tem, mas depois de todo o desfecho, aí o Osório que convidou o cara para poder ir junto para o México lá para dirigir a seleção. Eu acho que vai embora também. É, se o Milton Cruz quiser, de fato, ficar no São Paulo como técnico interino, ele deveria ficar até dezembro, dali em diante, independente do que aconteça com o São Paulo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, mas o São Paulo deveria rever, talvez, aí, a condição de contratar um treinador a partir de dezembro. No final aí, do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo abdica do torneio, aí você cria um planejamento, chama um cara novo para talvez aí conduzir o time, e fica mais fácil. Olha, mas e isso aí... trazer um cara agora, Motinha, às pressas... Isso é o beabá, né, mano? Ó, o Carlinhos Novak tá informando aqui, inclusive, que o Vinícius Pinotti, aí o novo diretor de marketing de São Paulo, aquele que teve aqui... Deu no Pinotti. É, acabou, deu no Pinotti, exatamente. Não sabia. Meteu marcha? Acabou de pedir demissão também. É verdade, que vão sair todos, Mota? Todos. Todos vão sair, vão deixar ele sozinho? Mas ele perdeu o cinturão. É, então, vai dar. Diz que ele vai chamar pra compor com a oposição, agora é... Será que bate na cara do Aidar e fala, o Ataíde é grande. A oposição é quem hoje? Porque na verdade é o seguinte. Quem? O Juvenal, né? O JJ e o Aidar era um só. Exatamente. Né? Não, a oposição seria o único conhecido. Mas eu nunca apanhei na cara. Que era fiel oposição mesmo. É, o Mark. Tem duas coisas que a gente não falou aqui. Marco Aurélio Cunha. Tem duas coisas que a gente não abordou aqui. Primeiro, o JJ ele mandou um WhatsApp pra Taíde fazendo assim, um joinha e um soquinho. Mandou? Mandou. Essa é a primeira informação que a mídia não divulgou. E a segunda, Motinha? Não sei agitar. Todo mundo aí dando detalhes a respeito aí da briga, aí do entrever do Aidar com a Taíde. Mas ninguém falou, Motinha. Foi um cruzado, foi um jab. Foi um tapa de mão aberta. Um tapa de mão aberta zoado, Domênico. Ninguém sabe porque falaram. Falaram até que o Aidar, ele caiu no chão com um soco. Mas precisa saber o que foi. Foi um jab? Foi um cruzado? Foi um direto? Um Então, alguns dizem que ele caiu e que o outro, o Ataíde subiu em cima dele e tentou esganar ele. Agora, se é verdade, se é mentira... Parece mas... que o Aidar tentou puxar o cabelo. Não, e ele tem história, porque eu acho que uma vez ele bateu em alguém, num dirigente, não foi? O Ataíde. Lá na Arena Barueri. Na Arena Barueri. Por que você não busca alguém do seu tamanho pra bater? Bater no pequenininho? Puxar o cabelo do Ataíde. Mas se foi murro, soco, isso não interessa. O que interessa é saber o motivo, pô. Por que o cara bateu? Você também. Também entregou? Você também foi um desses que entregaram a carteirinha ou não? Besteira, você não quis, eu com os idiotas internet. Oi, ele é de junto! Todo mundo que falou tem dois. Ô, Benjamin, o que que o pessoal... Ô, Benjamin. Vamos parar de rodeio. O que diz o Foca News? Qual foi o cerne da porrada? Ele não pode falar. Não pode falar. O Foca News tá aí, ué. Primeiro, ele não vai dizer quem falou, porra. Primeiro, peraí. Mas você não quer falar pro ouvinte do ar? Não tem. Quando eu falei uma nota. Não, quando eu falei uma nota oficial da diretoria, você não quer. Agora você quer corta com o. Ô, RG, o negócio é o seguinte: esse cidadão aí é cheio de querer fazer média com diretoria. Esse papo aí tá rolando. O clima de São Paulo é péssimo. Você acha que o clima de São Paulo ficou péssimo ontem? Eu acho que não. Já desde que o Aidar ganhou, o clima de São Paulo é péssimo. Eu acho que é. Tem lá uma divisão. O Ataíde blindou o futebol lá. Tem um monte de coisa rolando no São Paulo faz tempo. Mas o rapaz aí é apagador de incêndio. Fala besteira. Não tô falando besteira, não. Tem o lance lá da comissão da Under Armour. Tem um monte de coisa estranha no São Paulo. E um dos quando eu tô falando faz tempo, ele fica falando assim, ai, ele é corintiano? Ele quer plantar crise no clube dos outros. Por quê? Porque tá aí pra tapar o sol com a peneira. Você gosta de fazer isso. É, eu tô vendo. Então, eu vi como sonho. E o que diz, fui eu que bati de notícia, é você. Que fui diz eu o que Foca bati. News. É, e todas as notícias que eu falei realmente foram mentiras, tá provado aí. Clima do São Paulo é muito bom, vamos. Mas fazedor de média, adjunto sim. Você entregou a tua carteirinha? Ah, mas eu entreguei também pra sua mãe. É. Ah, pra minha mãe não é o Aidar. Não vai adiantar nada. Entrega pro Aidar. Fala as coisas que o torcedor. Mas eu já falei. Falou nada. Eu falei pra ele pedir as contas, ele vai pedir. Agora você quer que ele faça as contas, agora, né? Eu voto, eu tenho o título da carteirinha do segue o jogo, agora, segue o jogo, sem falatório. Fala, mano. Ô, Domênico, mas chega senão a ser patética a cena. Imagina, por exemplo, dois senhores de idade, certo? Dois caras que já são avós. Certo. O cara tem netos. Tá brincando, saindo na mão, né? Os caras parecendo um moleque na porta de escola. É ego, mano. Não, mas é que tá, Motinha. É poder. A cena é deprimente. É tudo, vocês acham que tudo na você vida imagina, é ego? Não é não, hein? Imagina, é poder. Domênico Gato. É, tem outras coisas. Não é só ego, não. Você imagina, Domênico Gato, tem outras o Ataíde montado em cima do Aidar. Ai, que gostoso, ego, não. Como mano se fosse uma luta de UFC. É uma cena curiosa. Tem que aguardar, viu? Na meia guarda. Por cima do eu não resolvo. O Ataíde é forte. Não, pera só um minuto. Eu não resolvo as coisas. Eu não costumo resolver minhas coisas na porrada. Eu não costumo. Porém, há situações, dependendo do que você ouve, calmo, né? Dependendo do que você ouve e de quem fala. É verdade, eu passo às isso. Às vezes, peraí que eu tô falando, porra. Mas tá bravinho, meu. Na hora fala que você. Vai bater na hora que também você. Na hora que você. Dependendo do que lá, você. Tobias, dependendo do que você ouve e de quem. Às vezes você perde a cabeça, velho. Sobre o que tem você cara aí, ouve, né? Não interessa se o cara tem 70, 80, 50. É, mas aí, ó. Não, não tô falando, aí, eu não estou defendendo. Ah. Não estou defendendo porque as pessoas não podem resolver as coisas na porrada e no soco e na agressão física. Tô falando o seguinte. Sabe o que acontece? Dependendo do temperamento que você tem. O sangue sobe e alguém fala. Fala umas coisas um absurdo pra você. Não tô falando aqui que é o caso do Aidar e do Ataíde. Mas de repente quem vem? O cara tem que ter controle. Às né? vezes, às não é o presidente do clube e o outro é o vice. Eu, mas às vezes não tem controle. Os dois eu já resolvi, repito. Depende do que se fala, é complicado. Mas Deus capacitou o ser humano. Às vezes, o ser humano com inteligência pra desenvolver um diálogo. Às vezes um mau caráter fala. Às vezes um mau caráter fala alguma coisa pra você. Você fala, pô, não tô falando que é o caso dos dois. Tô falando o meu. Às vezes você fala, pô, um mau caráter desse, um vagabundo desse tá insinuando coisa pra mim. Dignidade. Não, né? Só um minuto. O Sombra está ao vivo. Ô, gente, Espanha. Ô, Sombra. Alô. Ô, Dodô. E aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Que legal que você entrou para poder também opinar a respeito desse assunto que, de certa forma, é polêmico, né? Essa briga toda, né, Sombra? Como é que tá aí? Tá tudo bem aí, não? Ah, beleza, cara. Estamos curtindo aí uns dias aí de folga. Graças mas, assim, cara, não estava nem programado entrar hoje no ar, mas era evidente que a gente não podia omitir num momento desses. Evidente, como diria Cláudio Azedão, fã do Cláudio Azedão. É. É evidente. É, um abraço pro Cláudio Azedão. Um abraço, curta. Agora, não podia deixar de entrar no ar no momento que o São Paulo talvez esteja vivendo um momento mais crítico da sua história, cara. A gente vem há tanto tempo, vocês sabem, eu sou repetitivo, eu canso de falar. Pessoal preocupado se o lateral esquerdo é o Reinaldo. Gente, o problema do posicionamento não é na lateral esquerda, é no Morumbi, é na direção, entendeu? A coisa estava caminhando. O São Paulo está definhando, cara. O São Paulo está declinando, cara. Está ficando feio, está em pleno declínio a instituição. Está muito complicado o negócio. Não é questão de querer ficar falando só de política, de política, de política. Não é. É você ter uma noção de que o São Paulo vive o seu pior momento na história. A instituição vive o seu pior momento. É. Vocês já ouviram falar de algum dirigente que passou por situações como essa que nós estamos falando, ou que pelo menos todos estão dando notícia? Vocês já ouviram falar em alguma coisa assim? Eu não lembro. Eu não lembro de sair na mão, não. A gente vê guerra, né? Essas coisas Eu não lembro. É assim, de guerra, de bastidores, essas coisas. Tudo bem, o Palmeiras teve uma porrada de vezes, né? Nossa, teve briga assim, conselheiro. Mas, com não, conselheiro. Uma briga de sair na mão, eu nunca vi. É, já vi. É porque sempre tem alguém que separa, né? Tem briga. Acho que tem. Ah, eu nunca vi. Mas assim, presidente e vice. Não, nesse grau aí não. É, realmente é uma coisa triste pro torcedor de São Paulo. Como eu disse pra vocês, meu, antes de até entrar nesses dias de férias, eu falava aí pra vocês no ar, falava pra todos os ouvintes, cara. Esse não é o São Paulo que eu aprendi a torcer. Não é esse São Paulo, não. Entendeu? Eu falava pra vocês, olha, o São Paulo que eu aprendi a torcer, eu vejo em vídeo, gravado, leio em livro, né? É gol narrado, gravado, os títulos. entendeu? O verdadeiro São Paulo, o bom São Paulo que eu aprendi a torcer, isso aí tá guardado na história, tá lá atrás. O que estão escrevendo para a história atual do tricolor, para a contemporaneidade aí, meu Deus do céu, você entendeu? E não chegamos ao fundo do poço, não chegamos ao fundo do poço. Vocês acham que chegou ainda do fundo do poço? Não, porque mal ou bem, a equipe ainda tem uma pontuaçãozinha até boa no campeonato, embora algumas pessoas fiquem felizes de ver, não, mas está bem na tabela. Gente, eu não acredito, não consigo acreditar que tem gente ainda preocupada quem vai ser o técnico. A última coisa que eu consigo pensar em termos de São Paulo Futebol Clube é quem vai ser o técnico, cara. Porque não adianta, você pode colocar o mágico, você pode colocar Jesus Cristo, você pode colocar quem você quiser como técnico do São Paulo. Como tá tudo errado vindo de cima para baixo, nada vai dar certo. Você pode colocar quem você quiser no banco para dirigir o São Paulo Futebol Clube. As diretrizes descem todas erradas. O comportamento, o DNA do clube tá afetado, tá complicado o negócio, cara. Tá muito complicado. As notícias mesmo falam por si, não tem muito nem o que comentar. É que como eu estava de férias, estou de férias, né? Mas eu não podia deixar de participar do programa ao vivo num dia que é lamentável, num momento lamentável da história do São Paulo Futebol Clube. É, não é aquele lamentável no rebaixamento de série, cara, mas é um lamentável que, porra, pode levar a situações muito críticas no campo, porque fora dele já chegou onde que podia chegar, não sei onde mais pode chegar pior. Eu espero que agora os conselheiros aí tenham um pouco de dignidade, tenham um pouco de São Paulinismo mesmo, não sei se é que se sobra alguma coisa de São Paulinismo dentro do Morumbi, e tomem as atitudes que devem ser tomadas. Não sei nem se podem tomar alguma atitude, mas alguma coisa tem que acontecer. Não é possível que fiquem passivamente assistindo esse show de horrores que é a administração do São Paulo Futebol Clube. Ou eu estou errado? Você acredita na renúncia do Aidar? Eu não acredito. Não acredito em renúncia. Agora, não acredito. O Pinotti acabou de renunciar também, o Pinotti, que esteve aqui, né, no estádio. Né, também acabou de... O Casares renunciou também. Todos os diretores estão renunciando. Eu quero ver, não é chegar e colocar à disposição. É chegar e falar assim, olha, é irrevogável. Tem que ser assim. Não, é irrevogável. Eu não volto mais. Não tem jeito. Com essa presidência eu não volto. Isso eu acredito. Se eu não posso colocar lá a cargo à disposição, isso eu não acredito. Quem não está contente com a situação, pede a conta, puxa, pega o boné e vai embora. Se eu não posso colocar à disposição, é meio assim, tipo, estou colocando à disposição, por outro lado, eu vim, não, fica aí, não é bem assim, gosto de você. Não, quem não está contente com a situação, tem que pedir a conta e ir embora. Não é embora do São Paulo. Porque o cara está ali é porque ele é conselheiro. Verdade. Mas quem colocar à disposição, não. Tem que sair. Sair mesmo. Falar assim, não fico nessa gestão e tchau, ponto final. Encerro a participação. Não tô feliz, né? Não tô feliz, você, eu vou embora. Você lembra, Sombra, uns 3 meses atrás eu falei pra você, ó, aposto com você, o Aidar não termina o mandato dele. Eu falei pra você. Acho que você falava até antes. Eu falei aqui pro Mota. Mas, vai ser o pior presidente da história do São Paulo. Não, já é o pior momento político da história do São Paulo. Politicamente é, né? Já é o pior momento administrativamente do São Paulo Futebol Clube. Não tenho dúvidas que é o momento em que nós temos a maior dívida no balanço do clube. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então tudo é o pior para o São Paulo. Só para ficar pior, só se o clube tivesse em perigo aí de rebaixamento ou coisa parecida, né? O que para a sorte aí, da torcida, porque eu não falo mais em sorte de dirigente. Porque dirigente não tem que ter sorte, dirigente tem que ter capacidade. Estou falando para a nossa sorte de torcedor, que a gente não pode fazer nada. O clube tem dono, o dono são os conselheiros. Então cabe agora os conselheiros a mexerem nisso aí. Agora, a gente que for, às vezes a gente quer falar, mas o pessoal fala, não, chato, fica fechando o saco, esse negócio de presidente, de diretor, de vice-presidente. Eu quero saber se o Osório fica ou não fica. Gente, Osório, agora estão falando aí do Aguirre. Tudo isso aí é detalhe nessa engrenagem, bicho, não adianta. São Paulo Futebol Clube, sabe quando tá com o DNA mexido, tá complicado o negócio? É. Não adianta, você pode colocar Deus, Jesus Cristo lá no banco do São Paulo. Não vai adiantar nada, Domênico. Não vai adiantar nada, caro Domênico. Não é verdade? Com certeza. Bom, olha, é que eu não podia me omitir nesse momento, porque era um momento, sabe, era muito complicado, com certeza, cara. Com certeza. E aí, Sombra, então, como é que tá aí? Vamos mudar um pouco desse assunto aí. Como é que tá aí a... Você tá na Espanha, não? É, agora eu tô aqui na Espanha, tô em Barcelona, tô no aguardo aqui da chegada dos ouvintes que ganharam a promoção aqui, o YouTube. Certo. Né? Nós vamos acompanhá-los até o show, no sábado à noite, né? Sábado, nesse então, sábado agora, né? É, nesse sábado agora. Mas aí na sexta-feira a gente vai entrar ao vivo, direto aqui de Barcelona, certo. Que é uma cidade maravilhosa. Eu cheguei agora em Barcelona, cheguei algumas horas atrás aqui em Barcelona, um lugar fantástico. Como é que tá o tempo aí, Sombra? O tempo tá maravilhoso agora, olha. Nós estamos próximos, são 11h30 da noite quase, agora você pode até me dizer, são 11 e tanto da noite. São 5 horas à frente, 11h20, são 5 horas à frente. Isso. E o tempo, nós estamos aqui com 21, 22 graus. Caramba, na noite? Que legal. Tá bom. Tá, o negócio tá bom demais aqui. Pena que o câmbio, nosso não dinheiro ajuda, é tão desvalorizado, né? Sabe? Não ajuda. Mas, baixinho, com toda essa diferença do câmbio aí, você pode trazer a cerveja aí de Barcelona, que eu vou adorar, viu? Que beleza. Rapaz, que coisa, você, hein? Você já veio aqui, já tomou... O pessoal fica perguntando, cadê o RG número 2? Teve gente que ajudou você a chegar no quarto. Descobrindo os podres aí do RG. Senhor RG, tomaram na canha. Que é isso aí, né, senhor? Nas canhas. Cuidado, hein, Mas na sexta-feira a gente vai ter a oportunidade de conversar ao vivo aqui de Barcelona, direto com os ouvintes que venceram. Boa. O Ivan, é isso? O Ivan Timóteo, que participou, vem com o acompanhante dele pra cá. Vem aqui participar e assistir o show do YouTube, mas a gente vai falar ao vivo nesse mesmo horário, direto de Barcelona, que está uma cidade muito bonita, está um clima muito legal, precisão de tempo muito bom para o resto da semana, e a gente vai contar mais detalhes para vocês. E fica aí, cara, eu sei que o bom é legal a gente falar das promoções, a gente falar de tanta coisa legal aí do programa, mas sinceramente, cara, olha, hoje, aliás, desde que eu acordei, que eu vi a manchete, eu falei assim, cara, que sentimento de não vou dizer para você, Domênico, que é um sentimento de rebaixado, porque... Vocês sabem quanto dói essa coisa de rebaixamento. Mas você sabe que aquilo, assim, o caminho tá traçado. Vai na primeira só. Acho que não, viu, Sombra? Acho que... É um rebaixamento moral e de status do clube. Nossa sorte, né? Que a gente não tá no meio da tabela pra baixo. É um rebaixamento de status, porque o São Paulo sempre resolveu as coisas de um outro modo e hoje não resolve mais. Mas não lamente, não, porque você, na condição de São Paulino, pelo menos pegou alguma coisa com tempo bom. Não, eu fico muito tranquilo também de nenhum momento dessa história recente do São Paulo ficar naquela, porque esse é aquele, não porque eu sou JJ, porque eu sou Aidar, não. Eu sou São Paulo Futebol Clube. Acho que todos eles são uma grande porcaria para a história do São Paulo Futebol Clube. Verdade. Ninguém pensa em São Paulo Futebol Clube, pelo amor de Deus, viu? Brincadeira. Melhor até parar por aqui, vocês seguem o programa daí, a gente volta então ao vivo aí, logo mais nos próximos dias, com os nossos ouvintes ao vivo aqui direto de Barcelona, tá bom? Legal, obrigado, Sobrado, se divirta, tá bom? Falou, bom programa, Benja. Oi. Hoje é o dia do Mota, Benja. Ele me fica chorando. Ah, não vai voltar, o Benja tá fazendo de mim. Ele foi chorar pra você? É engraçado. Ele ficou aqui falando, gritou aqui semanas atrás que eu plantava a crise e no clube dos outros. Agora ele fica aí babando ovo. Ele não quis entregar a carteirinha dele de adjunto hoje. Falar besteira. Todo mundo entregou. Aliás, o Mota não. Eu tenho carteirinha. Eu sou sócio de São Paulo. Ô, Narigudo. Oi. Diga-se de passagem, né? Nos últimos tempos, eu nunca vi tanto São Paulino jogando culpa da crise do São Paulo na imprensa. E agora? O que vocês vão falar? Chupa, é incrível isso, cara. É incrível. Fica todo mundo jogando culpa na imprensa. A imprensa tem culpa de trazer a má notícia? A culpa da má notícia é quem causa ela. Não é quem transmite a notícia. Peraí, contagem de 0 a 10 que o Mota caiu. Vai! Chega o Sombra agora! Abriu contagem. Tomou trouxa. Valeu, Sombra! Aproveita aí, boa viagem! Alô, Sombra. Falou, gente. Um abraço pra vocês. Valeu. Tchau. Abraço. Você viu? Agora fica com cara de bunda. Toma. Manda nesse Toma, trouxa. Essa voz agora é o seguinte, quem cuida, né? E quem cuida? Ficou quietinho, né? Quem cuida do... Felizinho. Eu? Felizinho? Vai, continua. Essa notícia... Informação, você não acreditava, agora fica aí. Essa notícia que tá rolando na Tricolor... Na web, é isso? Tricolor na web. Eu tava lendo aqui. Transcrever a treta. É isso aí que... quase isso. O conteúdo era... Transcreveram. Isso aí. O que tá acontecendo com São Paulo? É mais ou menos o que acontece no governo. Não nesse. No outro. Vão dando... Os caras estão soltando coisas aos poucos. Quando chegar num negócio que está atolado até o pescoço, vão tentar tirar o Aidar da presidência. Mas linha é essa aqui? O Aidar está se isolando. Isso aqui. O Aidar está ficando... Seria tipo impeachment? Votação dos conselheiros? Ou começa a ser uma pressão para, em vez de ter um impeachment, o cara chamegar a carta ali e falar, olha, daqui a pouco arruma aí uma saúde, uma licença médica, o cara... O Haidar está se isolando politicamente. Tem coisas ali que o conselho está cobrando que ele não consegue explicar. Tem coisas que ele não vai conseguir explicar. Tá certo? O São Paulo está à deriva. Então, meu amigo, ele não vai conseguir resistir, não. Eu acho difícil, eu falava aqui faz tempo. Agora, também eu não sei quem é que cuida do marketing, viu? Sim. Do marketing ou do Instagram do São Paulo. Eu não estou zoando, juro que eu não estou zoando. Você tem uma notícia dessa, uma briga dos momento dois caras político, mais fortes, né? Mais poderosos de São Paulo, que é o presidente e o vice de futebol, que saíram na porrada. Você tem lá uma briga política incrível. Olha, o São Paulo não pode colocar no Instagram oficial dele hoje uma foto. Pô, é brincadeira, uma né? Foto. Não pode, mas não é errado. Não é a foto, é o momento. Pra que colocar uma foto do Henrique Castelli com uma hashtag Henrique Castelli dando sopa? Eu achei bonito. O São Paulino Henrique Castelli disse que vem novidade por aí. Chega aí, Henrique. Dá uma dica pros tricolores aqui nos comentários. Você entra no site oficial do São Paulo. Não são os outros. O torcedor do São Paulo tá detonando. Não, eles estão cancelando o plano de festa. Pra quê? Fala um negócio pra mim. Olha, pra que isso? Mas não tem comando. Hoje. Que momento? Não tem comando. Será que o cara que cuida disso não tem um pouco de discernimento? Como diria meu irmão? Tem. Um pouco de bom senso? Tem. Pra que fazer motivo de piada? Como diria Milton Leite, que fazem? É que às vezes... Que momento único. Que momento, como diria. Não, mas às vezes o cara que é responsável pela área, Domênico. Muitas vezes, não tô falando que é o caso do marketing de São Paulo, mas às vezes o cara que cuida do Instagram é aquele cara que tá meio, sabe, desencanado do que tá acontecendo. Mas não é possível, né, mano? Eu também acho um absurdo, porque eu acho que o cara tem que saber no mínimo o que tá acontecendo na empresa antes de manifestar alguma coisa na rede social. Pô, é se mancou, né, mano? Muitas vezes o cara também não tá nem sabendo. O cara não sabe. Não tá sabendo, tem que ser sentido. Tem comando, gente. Tem que ser direção. Só um detalhe. Isso aqui foi postado há 5 horas, quer dizer... Já tinha rolado tudo. Tá rolando todo esse... Ó, eu vou te falar. Será que o cara pensou que com isso ele poderia tirar o foco? O melhor são os comentários dos torcedores. Você viu, Mota? Você viu, Mota? Falou, ainda bem que eu torço pro Paysandu. Não, mas você viu, Mota, como a imprensa... Não, o cara não falou isso. Ô, Mota. Ainda bem que eu torço pro Paysandu, amor. Ele não disse isso. O cara não agradeceu por torcer pro Paysandu. Ô, Mota, você viu como a imprensa tá plantando crise no São Paulo? Você tem razão, tá vendo? Bom, chupa, Mota. É isso aí, olha, vamos começar. Mas entrega a tua carteirinha. Mas entrega a tua. Chega. Os ouvintes agora participam também pelo 32847097. Afinal de contas, os ouvintes, eles também querem opinar. Eles querem dar suas opiniões. Afinal de contas, isso é o que tá acontecendo, né? O momento de São Paulo conturbado. Vamos lá, mas antes, deixa eu dar um recado importante de Recubriplast, meus amigos. Recubriplast, se você está com problemas de infiltrações, de goteiras, o AQG falou pra mim que tá com problema lá. Sim. No sítio dele, lá na Vila Isabel, né? Lá, tem problema de umidade lá, né, RG? É verdade. E aí, quando ameaça chover, tem gente aí, RG, que fica com medo. Fala, não, vai chover, vai complicar a minha casa, meu. Não tenha medo da chuva, meu amigo, olha só. Proteja a sua casa agora com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, hein? Guarde esse nome. Recubriplast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza. Oh. Recubriplast, único com garantia de 5 anos. Olha só, 5 anos de garantia, hein? Você, meu amigo, encontra Recubriplast nas boas lojas do ramo. Então é só procurar. E pode consultar as lojas lá no www.sinteplast.com.br. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando, né? Também pro senhor Claudino, que são corintianos lá, gostam de você, viu, mano? Gosta do Benjamin também, proprietários aí das lojas Recanto das Tintas. Obrigado. São os caras que adoram vocês aí, os corintianos roxos. Valeu, mano. Ô, Domenico, muito obrigado. Eu só queria que o Mota pedisse desculpa. Desculpa por quê? Que ele falou da minha mina. Falou da sua mina? Falou da sua mina? Pois, hein? Quem é? Estádio. Fala, você não é macho? Pede desculpa, senão eu vou pra cima assim, não. Estádio 97 fala também, aí, agora vem com Honda, Benjamin. Vamos falar de Honda, vai falando de uma coisa bacana. Honda? É, adjunto, vamos falar de Honda. Baba ovo do Alib. Vai lá, vovô do Alib. É, babei. Lambe ovo lá. Eu lambo mesmo, hein? A diferença é que quando teve uma reunião do conselho do MSI, diferente do senhor. Mas eu nunca fui nada de São Paulo. Então, mas eu fui e votei. Você prova que eu sou alguma coisa de São Paulo? Votei contra. Tem o áudio aí quando ele fala, seria uma honra eu participar dessa diretoria. Para de brincadeira. É brincadeira, né? Ó, brincadeira. Você fala que eu mandei o Buduarinho, eu botei com o brincadeira tem nome. Falar uma M dessa. Olha só. Brincadeira tem nome. Olha só. Calma, moto. Vamos ver quem entra lá. Eu te apresento. Eu te apresento quem entra. Calma. Olha só. Vocês não acreditam. A Honda, olha, esse lançamento da Honda tá fazendo barulho, Domênico. Fala da Honda, vai. Tá fazendo barulho, eu tô falando da nova linha CG 160. Tá demais, a Honda caprichou no design, E agora, o motor é de 160 cilindradas e a garantia mesmo é de sempre. 3 anos, é, chorou, E olha, esse lançamento da Honda, as motos continuam super, hiper econômicas. Então, olha, mate sua curiosidade. Vá até uma Honda, você conhecer de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Mandar um abraço especial para toda a galera da Honda Motos, por aí dedicação. E eu vou te falar, Dodô, tem para ninguém. Ô, ainda tem o parte convite do Salão Duas Rodas? O Bá vai ver. Se tiver ainda, porque pô, tem um monte de gente pedindo aí. Tá bom. Se tiver, é só ligar aqui e falar, Benjinha, dá um parte convite para ir no Salão Duas Rodas, tem? Então dá um parte convite para ir no Salão Duas Rodas, que eu dou o convite. E mais, se você for com a tua moto Honda... Sim. O estacionamento é na faixa, hein, Dodô? Tá certo. Não paga nada. Tá bom. É Honda. Bom, é Honda. Vamos, você quer falar, Mota? Eu deixo só você falar, você tem o seu direito de resposta. Não, eu só fala. Acho que... Então vamos lá. Tudo bem. Só você falando, pera, deixa eu dizer, vou desligar comigo, todo mundo, só você fala, pronto. Limite de brincadeira tem hora. Tem gente que não sabe parar. Uma coisa é você brincar que eu sou adjunto, que eu corro do papapá do São Paulo. Outra coisa é você falar sério como você tá falando. Então para. Para com essa brincadeira. Porque tem muito idiota que acredita que eu faço parte do Conselho de São Paulo, que eu tenho influência, que eu sou amigo do Aidar, que eu tenho carteirinha, que eu entreguei a carteirinha. Para de falar besteira. Vamos agora... Ah, foi pra mim? Não, chega. Tem mais. Vamos viver um momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar Táxi, Asdrubotocó. Tem ouvinte no ar. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Alô? Alô? Já acabou o papo? Acabou? Alô? Acabou. Se não acabou, alô? Não ligo mais, hein? Alô, quem fala? Alô? Opa, quem é? Ih, rapaz. Desliga. Mimimi, caiu. Alô? Não dá, desliga. Ih, cara. Desliga. Não, tá, pode ficar. Não dá. Desliga. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir, né? Trocar. Alô? Não. Não dá, hein? Desliga. Vamos aqui ao Osdrubo. Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? É Rogério. Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Rogério do que é o nome completo? Rogério Pereira. Só isso ou tem mais? Isso, só isso. Rogério Pereira. Quantos anos você tem, meu velho? 33. Ah, não vou falar que é idade de Cristo, né? Nem eu que é idade do médico. Não, se é Cristo, meu parceiro de Deus. Mas 3.3 aí, o que você acha? Hoje. Faz tempo que eu não ouço aquela música, eu não me lembro aquela música. Qual música? Era muito, fez muito sucesso. Qual? Aquela música. Qual música? Era assim, eu tava na Pereira, eu tava Pereira. É na Pereira. Sensacional! Ô, RG, a defesa do Palmeiras tava uma peneira também, não tava? Já que você lembra de música? Já que você lembra de música, RG? Ô, RG, lembrei de uma boa. Qual? Eu queria brincar mal, hoje não brinca mais. Opa, a primeira música do Lobão, me lembrei agora. Qual? Me chama. Nem sempre se vê. Sabe quem canta muito? Adoro o bom, mas vai gostar do refrão. Me chama. Sabe quem canta muito essa aí? O bom é chato, sempre foi chato. Sabe quem canta muito essa aí? Márcio Ribeiro. Não, mas tem mais um que canta. Ô, meu velho, qual que é o time? Mas não é Gaguinho, não. Primeiro o bairro, faltou o bairro, Rogério. Bairro é Vila Mangalô. Mangalô 3 vezes. Mangalô? Ó. Que é isso? Que mangalô 3 vezes? Mangalô 3 vezes. É pra tirar o azar. Pra tirar a zica. Por exemplo, se a coisa tá ruim, é cheio de mimimi. Ó. Bangalô? Cheio de quê? Bangalô, seis vezes. É bangalô, seu retardado. Bangalô. É bangalô, seu louco. Bangalô, você fica aquela... Tá louco. Imagina, bangalô é outra coisa. Ah. Mangalô. Bangalô é aquela casinha aqui. É. Bangalô que tem tipo, na Indonésia. Na Indonésia tem um monte. Mas olha, amigo, louco, é M de Maria. Eu vou te falar. Eu vou te falar. O que você tá falando, onde você mora, é zona oeste. Positivo. Positivo, é nóis. Positivo operante. Me chama. Time é São Paulo. Nunca apanhei na cara, nunca! Mas você é o desculpado. Eu fazia jiu-jitsu, sou mestre Splinter. Você é o desculpado. Mano, manda mais um chi, por favor. Aí, Aidar, a culpa é sua. São Paulo tá virando motivo de chacota. Tá virando motivo de piada por culpa dessa diretoria. Eu sou o JJ, aluno do Grêmio. Fala você que você é convincente. Pode falar, vai, fala o convite aí. Cucuru, fala lá. É isso aí, o São Paulo tá virando motivo de piada, tá virando motivo de chacota por causa dessa diretoria. Diretoria sem vergonha, diretoria omissa. Rogério, o que você tá achando? Rogério é tua avó. Ó, pessoal, fala pra você, é uma muito triste, né? Rogério, e assim, eu lembro, eu ouço vocês desde o ano 2000, né, que eu ouço vocês. Muito obrigado. São muitos anos aí, e eu lembro, só pra relembrar, né, quando o São Paulo conseguiu os três títulos seguidos, né, do Brasileiro, 2006, 2007, 2008. Pouco depois de ter ganhado o terceiro título, né, que... tinha aquelas manchetes do futuro, né? Que o pessoal fez um quadro, né? E nesse quadro tinha como se fosse lá 2030, lá um exemplo. São Paulo tinha ganhado, por exemplo, 20 títulos brasileiros de 2008 até 2030. Então, assim, era uma... Isso para você ver como que mudou, né? De 2008, o São Paulo tinha, a princípio, né, um ótimo exemplo de como gerir um clube, né, para você ganhar títulos, né, mesmo que ganhava o Brasileiro em 2008, tomava pau na Libertadores no ano seguinte, só tava sempre disputando títulos, né. Agora, se você lembrar bem, em 2008, já vinha já a última gestão do Juvenal, onde ele mudou o estatuto, onde se reelegeu ali de começou novo, a dar toda e foi ali onde São Paulo começou a desandar. E, aliás, o presidente que tá aí foi indicado por ele, né, ele furou o olho do Leco, que era o prometido, né, que seria o candidato do JJ. No final ele tirou o Leque e colocou É claro que as coisas, vamos dizer assim, não estão boas desde a época do Juvenal. Não vou isentar o Juvenal, mas a única diferença é que a época do Juvenal ele tinha pessoas que entendiam de futebol perto dele até um certo ponto. Depois ele começou a brigar com o Dr. Marco Aurélio, mandou muita gente embora. Ele era um cara que, por mais que você possa falar o que for do seu Juvenal Juvencio, mas ele entende futebol. Ele era do métier, ele conhece um jogador bom, um treinador bom, futebol, e o outro não conhece. Muitos conhecem, né? Mas ele conhecendo futebol, ele afundou, começou a afundar o São Paulo. Administrativamente, não tenho dúvida. Ele fez manobra política errada. Ô, amigão, né? É o que tá, pelo menos são as informações aí que estão pipocando, ainda mais depois desse entrevero que aconteceu entre o Aidar e o Ataíde. De que um dos motivos também pelo ranço do Osório para com o Ataíde é que ele. Com o Ataíde não, com o Aidar, é que ele teria sido o autor da mensagem, Benjamin, no celular do Osório. Procede essa informação? Não sei te falar. Porque hoje aí começaram a divulgar essa informação aí de que um dos entraves, talvez, um dos motivos principais pelo qual o Osório rompeu com o Aidar. Foi o fato de ter sido o autor da mensagem. Essa informação, a única pessoa que poderia falar é o próprio Osório. O próprio Osório, porque foi no celular dele. A não ser que o Osório mostrou pra alguém, falou aqui, ó. Mas o Osório nunca quis falar quem é. Falado foi o Abílio? Não, o Abílio não. O comentário falou foi o Abílio. Se fosse o Abílio, qual é o motivo do Osório ficar bravo? O Abílio é torcedor, ué. O Abílio não é conselheiro. Não, mas você tem o telefone do Prétio, cara. Prétio. É coisa rápida, né? A moto. Oi, Prétio. É Cucuruco, né? Mucuruco. Eu tenho Mucuru. Uma informação forte de dentro de São Paulo que o Henry tá dando sopa, né? Ah, pra quem é interessado. Ai, nossa, que legal. Na minha época, sopa era outra coisa. Obrigado, na minha época, obrigado, direção do São Paulo. No Jardim Brasil, sopa é outra coisa. Eu vou te dizer o que ele tá dando. Vai. O São Paulo teve aí, desde 2009, aí uma infinidade de técnicos, né? Teve aí não sei quantos técnicos aí que passaram pelo São Paulo. O melhor que apareceu de lá pra cá... Mais um melhorzinho, que tava aí desenvolvendo alguma coisa, né? Mas Olha, obrigado, Osório, mas é aquela história, né? Ele também não é tão culpado dessa história toda, porque trabalhar num ambiente desse, que acontece tanta coisa assim, inclusive, dizem que o Osório só falava com uma pessoa lá dentro, que era o Ataíde. Sim. Só. É o único que ele não brigou. Não, e outra... Eu vou falar pra vocês, viu? Eu há muitos, já, alguns anos já, com esse tumulto que o São Paulo vive, eu até brinco com os amigos, com parentes, eu falo, todo ano que o São Paulo entra pra jogar o Campeonato Brasileiro, pelo menos desde 2010 pra cá, eu torço pra fazer 45 pontos logo, porque 45 pontos livra da... É que nem o Mano falou. Não, você é palmeirense, por acaso? O Mano que falou no começo do campeonato. Olha, eu respeito aí o trouxa. Então, mas olha... Aliás, eu não tá... Além... Agora, você imagina se o São Paulo tivesse um bom ambiente, tudo certinho, mas, Mota, com esse time... Eu vou te dizer, o Osório... Não vamos dizer que pelos 3 meses de São Paulo, que o Osório chegou na Seleção do México. Isso é imbecil dizer. Ele chegou por toda a soma do trabalho dele. Mas, no São Paulo... Os resultados, estou falando a situação do time, em quinto lugar, disputando G4 e na semifinal da Copa do Brasil. Ele está indo embora com os resultados de qualquer outro clube satisfatórios. O Osório, ele recebeu uma proposta até por causa da confusão que está lá dentro e com mudança de jogador, jogador indo embora. O Osório, ele apenas recebeu uma proposta de trabalho. E sairia também se tivesse um elenco completo. Deixa o Rogério falar, gente. Esse ano era para ser um ano legal, que era o último ano aí do Rogério Ceni, está aí querendo, vai se aposentar, que se fizesse uma motivação a mais, né, pro pessoal ir pro estádio para acompanhar, porque queira ou não queira, daqui 4, 5 jogos no Morumbi e acabou, não vai ter mais jogo, fazer uma série de festividades, alguma coisa assim, ou uma coisa positiva, né, para esse ano, foi tudo pro buraco, cara. Esse ano, eu só acredito em título perdido, né? Eu só mais acredito em título da Copa do Brasil se for pelo Rogério. Se os jogadores fecharam com o Rogério e com o Milton Cruz, de repente, esse grupo eu acredito. Né? Eu acredito em milagre sempre, né? O São Paulo campeão é zebra, mano. Ganhar a Copa do Brasil vai ser ótimo, é pra comemorar bastante. O São Paulo campeão da Copa do Brasil, com todo o respeito, com o time que o São Paulo tem, do jeito que está, é uma grande zebra. O grande favorito, na minha opinião, é o Santos. O São Paulo seria o quarto. A questão não é nem ganhar a Copa do Brasil, a questão é o ano que vem, né? Quem que vai jogar no São Paulo ano que vem com todo esse tumulto? Sim. Tem um jogador que tá fora e fala, meu, por que eu vou inventar de jogar lá com essa bagunça aí? Sem quem vai ser os salários, né? E o técnico? Quem é que topa? Dia, né? Quem é que topa assumir isso aí? Qual treinador? Vai querer treinar um time desse? Sei lá. Exato, quem vai ter que arrumar a casa esse ano, o Milton Cruz finaliza o ano. Se ganhar não tem como arrumar Brasil, a casa agora. Agora tem que levar até o final do ano. Fechar o ano, mano. Esperar acabar o ano pra ver o que vai acontecer. Mas tem que fechar o ano. Acho que fecha com o Milton Cruz. Concordo. Se vier a Copa do Brasil, bem. Se vier a vaga na Libertadores, ótimo. Se não vier. Tem que acabar o ano rápido. Exatamente. Aí, com esse treinador e depois ano que vem ver o que faz. Então eu espero que os jogadores não utilizem essa guerra política como muleta também. Ah, não, perdemos porque o clube tá uma bagunça. Mas eles não estão usando prova disso. Que tá... Prova disso, São Paulo, bem ou mal, tá na semifinal de Copa do Brasil e tá brigando pela Libertadores. Mas eu vou te falar: se o São Paulo não pegar a vaga pra Libertadores, você vai ver ano que vem o São Paulo. Complica, né? Você vai ver o fumo que o São Paulo vai mais. O fumo maior ainda que vai tomar de grana. Rogério, e não esquece que o final do ano. E não esquece, final do ano. Viu, Muguru, que vai ter debandada. Vai sair muita gente. O Luiz Fabiano vai pra China, o Rogério Ceni para agora. O Pato vai embora. O Ganso dificilmente continua no São Paulo no que vem. É, e São Paulo não tem dinheiro pra contratar, São Paulo não tem patrocínio. Tem que voltar a dívida aí, que uma hora vão comprar. Ainda tem a história do Iago ainda. Sim, mas isso Rogério, você quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Que estamos num momento sem parar. Vamos lá. Um abraço pra minha esposa, Ana, amo ela. Tá bom. Ah, um esse sim. Um abraço pro meu irmão também, o Robson, ele deve tá ouvindo aí. É São Paulino doente. Ah, todo mundo ouve nós. É daquele São Paulino daquele torcedor que tá na merda, mas tá sempre. Sempre assim. Achando que vai melhorar. Então, tá bom. Nessas horas é que a gente tem que achar que uma hora a coisa vai mudar, né? De rumo, né? Tá bom, meu velho. Sim. Obrigado, hein? Um grande abraço. Um abraço pra você também, viu? Um abraço pra vocês. Tô sempre na escuta aí, 15 anos aí de ouvindo vocês aí. Valeu. Together, velho. Legal, um abraço. Esse é o momento de separar 3 ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook. Mais ouvintes, segundo de hoje aqui no Momento Sem Parar. Nossa, alô? Alô? Nossa, velho, tá muito ruim essa ligação. Alô? Não, não dá. Infelizmente não dá. Não dá, não dá, não dá. Vamos tentar mais um, Bar. Vamos tentar outro, porque não deu, não. Tem água não na dá, linha. Não dá, não dá, não dá. Lembrei que é momento, hoje, só ouvintes virgens, hein? É, dedinhos virgens. Virgem. Alô? Alô? Quem fala? É Fábio. Ô, Fábio, tudo bom? Tudo bom, Domênico? Tudo bom. Fábio do que é o nome completo? Fábio Fernando Ferrantin. Fábio Fernando? Fábio Fernando Ferrantin. Pô, FFF. FFF. Parece a camisa da França. Você já ligou? Já ligou aqui? Nunca liguei. Quantos anos você tem? Não, nunca ligou, porque eu lembro que nunca ligou nenhum ouvinte com o FFF. Eu lembro que tinha sim. Já ligou? Já ligou sim. Ele não. Não, ele não, mas já ligou um ouvinte. Quem? Sim. Já ligou sim, senhor. Quem? Fábio Fernandes Fávaro. Olha lá, o Fávaro. Não, eu sou Fábio Fernando. Não, não, mas não estamos falando, não, mas já ligou. Mas já ligou, calma, conta. Já ligou. Não, você nunca ligou, mas já... Tô tenso, tô tenso. Mas já ligou um ouvinte com 3F, já ligou. Não ele. Já ligou? Mas sabe quando ligou esse cara? Fávaro, eu lembro. Mas já ligou. Faz uns... Não, faz não, faz não. Ô, velho, quantos anos você tem, cara? 34, RG. 3F também era com o gato. Era um moleque que treinava lá na minha academia. Qual que é o nome completo dele? O Farofa. O Fábio. Era Fernando feio, fraco, fedido. Pessoal. Ah, tá certo, ele. Ah, o nome dele me lembra aquelas cenas de novela. Como assim, Gato? Cenas de novela, RG? Porque não são verdadeiras as armas. Sim. Eles usam bala de Ferrantin, sabe? Pra tirar. Ah, sensacional. Sensacional. Ferrantin. Ô, meu velho, e qual que é o bairro? O bairro, o Dom vai aceitar de prima, é Granja Viana. Ah, mora bem, hein, meu? Ah, bem, velho. É? Porque mora bem lá? É Carapicuíba, meu irmão. Granja Viana é lugar de gente muito rica, velho. Vê lá, que casas isso? Muito grandes, pessoas que têm isso? Hortas e granjas em casas. Que isso? Gente muito rica, bora bem. Tem granja em casa? Tem, as pessoas Caraca. Têm granja, ah, hortas. Que... Ali, o Granja Viana é um lugar muito bom. Uma fazenda. Muito rica. Fábio, qual que é o time? Uma fazenda. É campeão brasileiro de 2015. Ah, Corinthians. Poderoso time. Corinthians. Galo. Olha a cara, do Mota. Galo. O Mota, o Mota tá com o lábio cheio de ferida, tanto que ele morde se de inveja. Ô, amigão. Isso. Toma, trouxa. Ai, se o que tivesse acontecendo no rival fosse no Corinthians. Ué, nunca aconteceu. Ah, mas antes era assim, não, crise, não, mano. Não, nunca, não. Sempre foi pacífico. A reunião de diretoria quase chegou a ser. Mas quando teve crise, tem no Corinthians, nossa, ninguém abafa. Nunca ninguém veio aqui falando assim. Você falava, mano, não, não, não, não. É a imprensa que tá plantando, não tem nada. Eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Inclusive, então, chamei em determinados momentos ali o conselho de varziano. Essa é a diferença. Mas alguém passou a mão na cabeça aqui? Lógico. Ué, quem ficou falando que é... Ué, até o Sobra falou pro Mota, para de ficar falando que é tudo culpa da imprensa. Ele não falou isso. Foi pra você, se você não percebeu. Ô, mano. Você não entendeu? Ele não foi falou meu nome. É, lógico, não precisava, né? Ô, mano, falou meu nome. O que tá mais feio, mano? A crise no São Paulo ou a crise do Chimbinha? Ah, o Chimbinha. O que aconteceu aí, Regina? Tá igual. O Chimbinha pegou uma gostosa. De novo, velho. A Chimbinha e a outra lá saíram quase no tapa, velho. De novo. É mesmo? Os caras não se acertam, velho. E ele largou o meio do show e saiu. É, foi mó barraco. Não, ela não entrava, né? O Chimbinha foi expulso. Ela entrou, ele saiu. Ele foi expulso porque chegou a Joelma chegou no palco. Começaram a vaiar ele, jogar coisa. Jogaram lata nele. Pô, mas coitado do Chimbinha. Jogaram um monte de coisa perigosa nele. O CD da banda Calypso. É, arma química isso aí. Mas a mulher que ele pegou é boa. Hein, a mulher do Chimbinha. Mas... Que ele pegou. Opa. Ô, amigão, o negócio é o seguinte, o Coringão tá liderando, aí o Corinthians tá nadando de braçada nesse campeonato brasileiro. Existe alguma chance do Corinthians perder esse título, cara? Olha, eu torço, eu acredito que não, mas 5 pontos eu acho muito pouco ainda de distância, né? Também acho, eu, mano. Eu temos acho que ser humilde. Pra gente ficar cantando de galo, assim, eu esperaria pelo menos uns 9 a 11. Opa! Temos não, que ser humildes, cara. Eu concordo. Eu acho que os 5 pontos, vocês têm razão. Talvez não seja muito, mas num pontos corridos. Ô, Domingo, por favor, não é 5, não. São 3. É, são 2. Peraí, né? Só um minuto. Vocês não deixam jogos, ninguém. Né? Não dá pra falar aqui. Fábio, eu acho que 5 pontos. Faltando 9 rodadas, é bastante ponto, sim, pontos corridos, tanto num campeonato disputado como esse. Agora, o que não é mais, eu acho que seria mais, melhor se não tivesse confronto direto, sim. Que é lá. É. Porque vocês podem falar... Direto, tudo bem, eu acredito que vai ser melhor que jogar. Vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a verdade é uma só. Tudo bem, o Atlético é freguês do Corinthians, pode falar. Mas o jogo é lá, é difícil. É lá, mas peraí, peraí. É esse confronto é bom pro Atlético, é bom pro Corinthians também. Você tá de brincadeira. Não, sim, se ganhar, mas é bom. Vencer o Atlético não, mano, lá, aumenta ainda mais. Se ele ganhar, é bom, mano. Não, eu entendi. Se não tivesse jogo, o confronto seria melhor. Corinthians teria 5 pontos e dependeria apenas dele com 5 de vantagem. Não, mas independente disso. Da mesma forma que você tem que pensar que o Corinthians, talvez, no confronto direto, possa perder. Ele e o pode Atlético, ganhar lá, o Atlético aumentar, diminuir pra 2 a diferença? Sim, ele pode aumentar. Mas o Corinthians pode ampliar pra 8. Pode, quem é que vai falar que não? Não, sim, mas só aí direto é bom. Mas cara, aí que tá, isso aí a gente vai ver dentro do campo. Eu acho muito mais fácil hoje o Corinthians pegar, talvez, aí um Atlético Mineiro e conseguir jogar bola. Do que pegar, por exemplo, um Goiás, que é um time que tá capengando. Né? Não, mas fora a Ponte Preta, mas o Goiás, que é um time que tá brigando pra fugir do rebaixamento. Joga desesperado. Porque, querendo ou não, é um time kamikaze que não tem nada pra perder. E o Goiás sabe que a responsabilidade de vir pra cima, jogando em Itaquera, é toda do Corinthians. Ó, agora vamos pensar com a cabeça do treinador do Atlético Mineiro. Se eu sou treinador do Atlético Mineiro, pro meu grupo eu trabalho assim, gente, são 5 pontos. Portuga, culpe. São 5 pontos, mas a diferença são 2, porque o jogo é aqui, nós vamos ganhar o jogo. Já o Tite, ele tem que pensar assim. Mas gente, aí vai levantar o mais sensato do Atlético Mineiro e vai falar, professor, a pior mentira é aquela que você mano, conta pra mas si é próprio. Tá. Somos fregueses mas, do mano, Corinthians. Mas, mano, o Tite já pensa assim, ó. Do outro lado. Então, o Tite pensa assim, temos o confronto, vamos aumentar ainda mais a diferença, acabou o campeonato. Ou no mínimo, entendeu? Empatar e continuar isso. Com 5. Mano, eu acho o seguinte, vai ser muito bom o confronto. E que lado você fica, Portuga? Eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Eu falo desde antes do campeonato começar. Ele arrumou um namoradinho mineiro? E tá querendo puxar o saco. Olha pra mim. Você falou de coração. Você arrumou um namoradinho mineiro? Fala pra mim. Ele arrumou um cara que dá cural pra ele. Dá cural pra mim? Você falou de coração. Fazer o seguinte. Falou, você não vai parar. Fala o seguinte. Presta atenção aí. Vamos fazer o seguinte. Duas caixinhas de cerveja. Você vai apostar no Corinthians? Eu sou Corinthians campeão brasileiro. Que você vai apostar no Corinthians? Ele é sensato. Vai? Você vai apostar no Coringão? Você é Atlético, eu sou Corinthians. Eu não vou fugir da aposta com você, amigo. Duas caixinhas? Você vai apostar com o RG? Vamos. Duas caixinhas? Vamos. RG, pera só um minuto. Você tá fazendo realmente... Olá, ouvinte, gente. O RG já ganhou uma do Sombra, que eu acho que ele vai ganhar. Vai ganhar mais duas tuas. Ou seja, o Natal... Ele vai montar um bar. Eu preciso abastecer meu frigobar. Mas cerveja popular, não vem com cerveja cara, não. Vamos ficar dando ibope aqui, porque o Portuga tá querendo aparecer às custas do Corinthians. Mas é verdade. Ele, ao invés de falar do Corinthians e ficar puxando o saco do Atlético Mineiro, ele deveria ter dito aí que o Lídio Lico foi hoje no Fluminense pedir desculpas aí pela declaração que ele deu, dizendo que a Unimed tinha comprado a vaga do Fluminense. Eu posso falar uma coisa? Era isso que o senhor deveria ter dito e o senhor não disse. Já que você levantou a bola... Mas você levanta uma coisa falando que eu devia falar e não falou. Você deveria ter dito e você não disse até agora. Eu vou elegantemente lhe pedir licença, sei que você vai me conceder. É o seguinte, sobre Elídio Lico, ele falou que tomou uns vinhos a mais. Primeiro, Elídio Lico representa tudo que é de ruim que aconteceu na história da Portuguesa Esportes. E quem toma vinho a mais e não sabe o que fala pra mim, porque ser pontinhos de bêbado não tem dono. Então, meu amigo, quando eu bebo, eu sei muito bem o que eu faço, o que eu falo. Não sabe, não. Então, se o cidadão bebe e não sabe o que fala, ele que vá... Mano, muito obrigado pelo espaço. Tá bom. Então, é o que eu penso do que ele disse. Finalize, mas fala, Fábio, amigão, por favor, finalize. Fala, Fábio. Ô, mano, rapidinho. Você tem ideia quanto que vale o pasto? O Pato hoje, o valor de mercado gira em torno de 24, 25 milhões de euros. Mas ele tá com uma etiqueta de 4%. E o Guerreiro? Quanto que vale o Guerreiro hoje? O Guerreiro, pela bola que ele tá jogando aí, não vale acho que R$1 milhão. Falando sério, quanto você acha que vale o Guerreiro? Não, então, o Guerreiro hoje, pela bola que ele tá jogando depois de ter saído do Corinthians... Não, ele tem um valor. Não, então, o hoje, Guerreiro vai ao Flamengo. Se for com R$1 milhão, você não tira ele do Flamengo. O Guerreiro ao Flamengo vai custar 41 milhões muito, de reais. Muito, ele vai de reais. Porque eu tava pensando, não daria pra trocar o ano que vem o Pato pelo Guerreiro? Ah, você tá louco, velho. Você quer Guerreiro de volta, mano. Corinthians anda ser esse maluco, você tá louco? Hoje o Wagner Love fez a torcida esquecer o Guerreiro. Metendo pau no Wagner Love, seu louco. Mas tá lá, mano. Tá, é vice-artilheiro do Corinthians aí na temporada do Brasil Brasileiro. É o vice-artilheiro, patrão. Fala que ele é um morto. Sendo morto, é o vice-artilheiro no Campeonato Brasileiro. Amigão, eu já não traria mais o Guerreiro de volta, passou, agora também azedou, não traria. Azedou o clima, acabou. Eu vou te falar, eu traria pro Corinthians ano que vem ou o Marcelo Moreno ou o Barcos. Fábio, então tá bom. Vamos lá, que é um momento sem parar, Fábio. Vamos lá, manda seu abraço. Beleza, vamos lá. Eu vou mandar um abraço aí pro Sal, que é um amigo que eu acredito que ele deve estar ouvindo. Sal, Já comi muito. Sal. Já comi muito. Restaurante do Fogaça. Do açúcar, né? Eu já comi muito sal. Abraço pro Fogaça aí, parceiro. Pra quem tá ouvindo aí, Eu sou um grande amigo do seu vizinho de frente, de porta de apartamento. Vizinho do meu? Do meu vizinho? Isso, do seu, o seu Mazinho. Ele é Mazinho. Praticamente meu tio aí. Toda vez que eu encontro você com conhece, ele, Dudu? Eu sei. Te elogio. Meu vizinho de frente. Ele é doente, ele acabou de fazer uma tatuagem do primeiro escuro do Palmeiras no braço. Esse torce mesmo, hein? Puta, que sorte. Que sorte que o vizinho de porta do Domênico é palmeirense. Imagina. Mas o vizinho de baixo é dois? Ele é uma grande pessoa, viu? Eu sou corintiano, sim. Eu adoro palmeirense, eu muito não tenho nada contra não, viu? Eu gosto muito de vocês. Agora, tem dois andares abaixo, porque o de baixo não tem ninguém, né? Tá vendendo ali. E eu moro no 15º. O 13º é corintiano roxo. É verdade, né, Domênico? Corintiano roxo. Ele grita gol do Corinthians lá embaixo e eu grito do Palmeiras em cima. O Mazinho é nossa amiga, né? A gente pede café toda hora. Tá bom, mande um abraço carinhoso pra ele lá. Isso aí, vou mandar. E eu quero fazer aquela da Bozano, só me garante. Opa. Pera aí, como é que é? Só? Só a linha Bozano. Não, só a nova. Não, calma. Vamos lá. Só a nova, vai. Só a nova linha Bozano. Ah. Me proporciona. Não, me garante. Me garante. De novo. Vai, de novo, dá certo. Tô nervoso. Só. Só. Vai. Vamos lá, me ajuda aí. Vamos lá, favor. Só a nova. Somente, só. Proporciona. Não é proporciona. Não é isso, amigo. Garante. Errado. Lembra do dia das crianças? Mudou? Mudou. A frase é associada ao dia das crianças, velho. Mudou, não é mais essa frase, não. Eu que tô errado aqui, ó. Então, o bagulho é o seguinte. Vamos lá, amigo. Para, respira, Domênico Gato. Vamos lá, vou falar uma vez. E você vai ter que acertar, hein? Tá bom. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Vamos lá, mano. Só Bozano tem jeito de garoto. Só Bozano tem o jeito de garante. Não. Tem o jeito de garante e garante o. Não, amigão, calma. Só Bozano que tem o jeito de garoto me garante a diversão com o meu filho. Vamos lá. Só a Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com a minha filha. Filha serve. Então o negócio é o seguinte, ó. Só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. Essa é a frase, tá bom? Além do kit top, ó, amigão. Ó, amigão, além do kit top da Bozano, você também ganhou um par de convites pra Kidzania, pra você levar ela lá, tá bom? Muito obrigado. Falou, muito obrigado. Um abraço pra vocês aí. Bom ano. Até logo. Valeu, mano. Obrigado. Valeu. Esse é o momento sem parar do estádio. Três ouvintes da sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Então marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Alô? Alô? Quem Domênico, fala? Por favor? Quem fala? André. André, tudo bom? Beleza. Tudo bem? André do quê? Tudo bem. Fagundes. André Jansley Cordeiro Campos. Jansley Style, velho. Quantos anos? 29. 2.9, RG. Muda alguma coisa hoje? Hoje? É. Olha, depende. Por quê? Depende do quê? Se for uma Jansley antiga, pode ser. Sensacional. Agora, se for uma Jansley nova... Por exemplo, o ouvinte aí tá sendo uma Jansley de ouro de falar com a gente. Uma Jansley de ouro, né? Tá bom. Não tem a dúvida. Entendi. Não é, Domingo? Logo mais eu vou janslar também. Mas o quê? Pão, presunto? Mas sei, eu já acho que é um lanchinho. Pô, você viu que bonita aquela. Você viu que bonita essas lanchas que estão vendendo? Tá bem, tem umas grandes lanchas. Ô, velho, qual que é o bairro? Eu moro no Taboão da Serra, cara. Tá bom. O que que tem, tá bom? Tá bom. Tá bom, é legal. É. Fala agora aí, tá bom das trevas. Eu nunca falei. Você falou isso? Assim, jamais. É da selva. Tá bom da selva. Você falou isso? Fala, não, porque eu morei lá em 96. E quando eu morei, só tenho boas recordações. É. Qual que é o time que você torce, André? Sou torcedor do Galo, cara. Agora eu quero ver você falar na cara do cara que o time dele é ruim. Fala eu, seu mané, mano. O time do Atlético não é que é ruim, é muito inferior ao Corinthians. Eu vi os 4-1 ano passado. Aquele, você só usa aquele esse baile. Jogo como exemplo? Usa um então. Ô amigão, fala a verdade. Fala a verdade, amigão. Quando você vai dormir, você não olha embaixo da cama pra ver se o Corinthians tá lá? Não. O seu pior pesadelo? Lógico que olha. O retrospecto recente entre Corinthians e Atlético Mineiro, não tome como base aquela Copa do Brasil ano passado. Tome como base os 10 últimos jogos. Vai, tá certo. Fala, André. Não, tudo bem, cara. Eu acredito que esse ano estava complicado. Porque assim, o problema não é nem o Corinthians também. Foi o juiz. Primeiro os juízes, né, que, meu, não dá nem pra falar. E depois de empatar com o Joinville, perder para Chapecoense, perder os dois jogos para o Atlético Paranaense, acho que isso que prejudicou mais o Galo, entendeu? Lógico, o juiz ajudou o Corinthians, como sempre, né? Como sempre, seu fiosco. É, rapaz. Como deixa ele falar. Deixa ele falar. É, então, deixa eu só passar os números aqui pra você. O negócio é o seguinte. Vamos lá. No confronto entre Corinthians e Atlético Mineiro, o Corinthians ele tem 27 vitórias e o Atlético tem 15, tá certo? O Corinthians marcou 76 gols contra 64 do Atlético Mineiro. O Corinthians ele dá um banho no Atlético. Esse discursinho de loser que você tem, e o Levi Coupe, o seu presidente também, justifica tampar a pífia do Atlético Mineiro. O Atlético ele conseguiu empatar com o Joinville, tomando um calor desgraçado. Mas, André, vou falar uma coisa. Brincadeira. Vou falar uma coisa. Eu tenho a política do seguinte: eu não vou ficar falando que o Corinthians foi ajudado. Eu posso te dizer. Todos os times porque, aí tiveram erros a favor. Eu acompanho o Atlético. Eu posso te dizer que o Atlético foi muito prejudicado. Isso eu não tenho dúvidas. Jogo contra o Grêmio, jogo contra o Chapecoense foi uma vergonha. Contra o Atlético do Paraná foi uma vergonha. Eu não vou nem entrar no mérito do Corinthians, então, porque é polêmico. Portuga. Diga. Ah, mas teve ajuda assim, também. Por exemplo, contra o Palmeiras roubaram nós. Não. Foi nada. Tudo bem, eu acho que assim, erros acontecem. Mas assim, o Bandeirinha que bandeirou o jogo Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, que deu impedimento no começo do jogo, que mudaria o jogo pro Atlético Mineiro. Sim. Bandeirou um jogo esse ano, que foi um time lá do Pernambuco contra o Serra Talhada. Um jogo da Série D. E o cara se credenciou pra bandeirar o jogo do Atlético Mineiro. E o que ele fez expulsando? Foi crucial pro campeonato. O que ele fez expulsando o Marcos Rocha da maneira que expulsou no mesmo jogo? Também. Você não tem também, a dúvida, cara, que prejudicou. Eu, antes do campeonato começar. Eles tomaram 4 do Santos. Antes do campeonato começar, e eu sempre falei aqui, não é agora que eu tô inventando. Antes do campeonato começar, quando muitos. Até torcedores do Corinthians achavam que o Corinthians não ia pra lugar nenhum, porque perdeu muitos jogadores. Eu sempre disse aqui que o Atlético Mineiro era o melhor time do Brasil. Eu acho um time ofensivo, um time que o ataque é poderosíssimo com o Luan, com o Lucas Prato, com o Dátolo. Eu gosto muito do time do Atlético Mineiro e do jeito que joga o futebol. O Atlético vai pra cima do adversário, deixa espaço. Acredito até que ali o meio-campo com o Leandro Donizete e o Rafael Carioca marcam bem, mas quando um dos dois faltam, o Atlético toma muito gol. Na minha opinião, o Atlético é um grande time. E acredito. O jogo entre Atlético e Corinthians, no Horto, pra mim, é uma questão de opinião. O Atlético é favorito. Ó, o Atlético Mineiro, ele perdeu da Chapecoense jogando fora, tá certo? O Chapecoense. Não, o juiz roubou muito, Chapecoense. Mano. O juiz prejudicou muito. O Atlético Mineiro, eu não lembro, mas acho que perdeu do Atlético. A Chapecoense acontece. O Atlético Paranaense também ganhou do Atlético Mineiro. O Joinville empatou. Então, velho, o Atlético não tem que chorar, não. Desse jogo que você tá falando. O Atlético foi incompetente. Mano, eu concordo com você nisso aí. Eu acho que o Galo vacilou. Contra o Joinville, não deveria ter empatado. O nosso meio campo, Giovanni Augusto, perdeu uns 3 gols cara a cara. Contra o Corinthians aqui também, no jogo que foi uma zero pro Corinthians. Eu tava assistindo em Minas, inclusive, esse jogo. Eu tava em Minas. Cara, o Giovanni Augusto, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro reserva do Corinthians. Que o cara estava jogando. Era o Walter. Ele perdeu um gol cara a cara que não podia ter perdido. Então, assim, o Galo vacilou muito. O Galo deixou de ganhar muitos jogos fáceis. Mas, assim, cara, contra o Grêmio, foi 2-0, foi 2-1 pro Grêmio? 2-0? 2-1. Só que, assim, 2-1. O primeiro lance, que o Erazo meteu a mão na bola, o zagueiro equatoriano, se o juiz dá o pênalti ali mudaria o jogo. Não, isso... Ali mudaria o jogo. O Galo faz 1-0, mas André, outro jogo. Isso não tem a dúvida, André. O jogo contra o Chapecoense foi uma das maiores vergonhas que eu já vi. O gol do Apodi, exatamente, o que ele fez daquele jogo lá, foi uma vergonha. Só que eu vou te dizer uma coisa. O Corinthians, ele, se for campeão, ao meu ver, eu falo isso, não tenho por que não falar, é campeão com méritos, porque teve o time arrebentado, o Tite conseguiu montar, o Corinthians não é todo jogo que acontece polêmica, mas não vem acontecendo polêmica já algumas rodadas. Agora, o time do Atlético, os Corinthians podem até ficar bravos comigo. Eu acho o melhor do Brasil, eu falo isso faz muito tempo. O Atlético Mineiro é um time ofensivo, um belo time de futebol, um time que, independente de ser campeão ou não, Domênio, tá 5 pontos, um confronto fora de casa, e ele tem sim condições de vencer e cair para 2 pontos, num campeonato de pontos corridos tão equilibrado, com times grandes disputando, o Atlético tá de parabéns. Tá, pode vir a ser 2. Pode o confronto é em Belo Horizonte. Pode vir até ser. Eu acredito que o campeonato está em aberto. Sim. Corinthians é favorito? É favorito. Mas o campeonato acabou? Não. O campeonato está em aberto. Tá, tem mas chance. Eu sou humilde e tenho esse discurso. Não, mas fala a verdade. Eu penso que a única chance do Corinthians perder o Campeonato Brasileiro hoje, se preservar esse futebol que vem mostrando até agora, é se o avião cair, cara. Se não acontecer um desastre, o Corinthians. Mano, falando sério, você é um cara que entende de futebol. Não, o time do Atlético. Falando sério, o time do Atlético Mineiro é ruim, mano? Falando sério. Acho que não. Fala sério, mas o Corinthians é pior que o Atlético? Mas rateou bastante. É diferente, mano. É diferente, o Corinthians é melhor. O time do Corinthians, como que eu vou explicar e não sei se o André concorda comigo? O time do Corinthians, ele é mais competitivo que o Atlético Mineiro. Ele marca mais, é um time mais aguerrido. O Atlético é um time mais ofensivo e que propõe jogo. São 12 estilos de futebol diferentes, mas não significa que são ruins. André, manda seu abraço pra quem você quiser, meu velho, vamos lá. Já, cara, eu queria mandar um abraço pro Nenê, torcedor do Paysandu. Quem? E, Nenê, torcedor do Paysandu, que tá aqui no Facebook. Tá. O pessoal do futebol da saúde, o Igor Neuma, o Daniel, enfim, todo mundo, o Tabuão, tá me escutando também, corintiano, Nando, corintiano da Zona Leste. Mas, ô, amigão. Eu queria ganhar os prêmios, cara. Oi. É, antes de você falar as frases mágicas aqui pra que você possa ganhar os prêmios, aí você é mineiro ou você é paulista mesmo? Não, eu sou mineiro, cara. Eu vim pra cá desde criança e assim. Eu vim pra cá, eu tinha 11 anos. Mas de que cidade que você é lá? Ah, uma cidadezinha lá no norte de Minas chamada Capelinha, cara. Bem pequenininha e tal, lá no Vale de Jequitinhonha. Ah, da hora. Enfim. E, meu, eu escuto vocês desde 2003. Eu tento ligar direto, mas nunca consegui. Eu tô nervoso pra caramba. Que isso, André. Calma. Tranquilo. E sempre escuto o Portugal falando Galo. Pô, acho legal pra caramba, Portugal. Já fui ver o jogo da Portuguesa também. Não, ele não tá sempre falando do Galo, não. Ele começou a falar esse ano. Arrumou um namoradinho. Por isso vocês perderam, talvez. Não, na verdade, eu tenho grandes... Se tivesse falado o Galo... Você é de Belo Horizonte, eu tenho grandes amigos lá no 98 FM de BH. O Igor Assunção, o Marquinho Baiano, o Gilbert. O pessoal que faz o 98 Futebol Clube lá em BH, que são caras irmãos meus. Por isso que eu sei muita coisa do Galo. E, ó, vou te falar, aquele título, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, pra quem gosta de futebol, o Atlético Mineiro emociona. Não tem como não se emocionar. Muito bonito a torcida do Galo e o que o time do Galo fez. Ah, tá bom. Eu sou fã. Mas foi verdade, hein, cara? Eu sou fã. Aqueles dois títulos foram dois mais emocionantes, assim, não só do Galo, né? Mas pra quem assistiu as viradas espetaculares. Sensacional. A final que ninguém acreditava. E, de repente, o roteiro da Copa do Brasil foi espetacular, porque a gente eliminou o Corinthians, que sempre enche o saco. Eliminamos o Flamengo, que roubou a gente em 81, que verdade. Fez aquela vergonha com a gente. Verdade. E, na final, a gente pega o maior rival, cara. Então, pô, a gente passou por Palmeiras, Flamengo, Corinthians... E jogou lá, pô, perfeito, não sei não, que é contra o Palmeiras. Foi espetacular, meu. Eu sou galo mesmo e não nego pra ninguém. Adoro Atlético Mineiro. Ô, André, um grande abraço pra você, muito obrigado, viu? Valeu, Domênico. Obrigado. Falou, André. Até mais. Mais problema de vocês, hein, cara. Valeu. Mas fala as frases aí. Você não ia falar as frases pra ganhar os prêmios? Frases, interrompi o cara. Foi mal. Ó. Ola, viva a pegação. Boa, ganhou um kit top da Ola pra dar uma salsichada em alguém, mano. Só a nova linha Bozano me garante babiar. Puta, ela mudou agora. Mudou a frase, mano. Mudou a frase, babiar. Acabei de falar a frase, hein. E o Mano falou mal, também. Dudu. É que eu tô nervoso, cara. Fala de novo, mano. Vai. Ajuda ele aí. Amigão. Só a Bozano que tem jeito de garoto. Só a Bozano que tem jeito de garoto e garante... Garante a diversão. E garante a diversão com meu filho. Boa, mano. Ganhou aí o kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania também, tá bom? Outra, última coisa, eu queria ir lá no Salão Duas Rodas da Honda, cara. Eu tenho uma Honda e eu queria ir lá. Será que ainda tem ingresso? Não, mas tem que falar... Não, mas precisa falar a frase. Tem sim. Mas, se não tiver, eu dou do meu bolso. É? Dou do meu bolso. Mano. Então tá tem bom. Que falar assim, amigão, a frase. Com a Honda... Com a Honda... O Corinthians será o campeão brasileiro de 2015. Isso? Que frase? Não é Corinthians, não, velho. Que frase é essa aí? Você tá louco? Não, Não, fala que você quer ir no Salão Duas Rodas aí com a Honda. É, aí fica eu fácil. Eu quero ir no Salão Duas Rodas com a Honda. Boa, ganhou também convite pra ir no Salão Duas Rodas, tá bom? Eu tenho até que dia pra passar aí, cara. Três dias úteis, tá bom, André? Três dias úteis, horário comercial, das 9 às 6. Paulista, 439 no andar, tá bom? Obrigado. Um abraço. Valeu, obrigado, gente. Valeu, mano. Valeu, André. Viva o Galo. O Galo mais lindo do mundo. Um abraço. Tchau. Galão da massa. Só fechar aqui o momento sem parar, né, Sombra? Esse foi o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que impernam o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam sem parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem parar em todo lugar. É, Sombra sem parar em todo lugar. Estádio 97, em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Também em nome de Incorporadora Esser, construindo com valor. Cadê o Beja, não vem? Tá, deve estar embaixo do pé de jaca. Queria um conversado, tudo bem. Então, já que o Benjamin não está, vamos de... Deixa eu ver aqui. Só uma palhinha, Domingo. Ah, pode falar, RG. Eu sou uma palhinha. Você acredita em extraterrestre? Eu acredito. Olha. Nortista, eu acredito, eu também não desacredito, viu, RG? Eu também vou na sua agora, Domingo. Mas o que aconteceu? A Ale. A Ale é a mulher do Sombra? Acabou de postar uma foto no Face. Ah, adivinha o quê? Não tenho a menor ideia. O Sombra bebendo na Espanha, velho. Não, não pode ser. O Sombra... E o Sombra não bebe. Imagina não bebe, o baixinho bebendo, velho. Tá bebendo o quê? Nossa, tá tomando... Tomando nas canhas. Tá tomando nas canhas. É limone, ele tá mas tomando... foi ontem, foi lá em Itália. Tudo bem, mas a foto apareceu agora. É limones? Que limone, velho. É que eu vou explicar. Não, a Ale é a esposa dele, velho. Ela quer pegar você, hein. Você sabe, ó, Amandinha. Deixa eu explicar, Domingo. É ruim. Quando na Espanha, bebe, né? Quando na Espanha se fala, vou tomar unas canhas, não é uma bebida, vou tomar um negócio. Mas não é uma bebida, pode ser qualquer coisa, unas canhas. E o Sombra tá tomando... Olha o que o Tricolor não faz com as pessoas, né? É evidente. Eu também bebi, nunca briguei. Não. Bebi açúcar. Fala da loja do Estádio 97, loja Boa. Do Estádio 97 bombando de novos produtos, bombando, cara, olha, se você tá afim de comprar um produto do seu time, ou de repente tá chegando aí um dia de um, sei lá, do aniversário de um amigo seu, você fala assim, ai, família. Boa, muito obrigado. Puta tá, mesmo. Segunda-feira não é dia das crianças? Sim, verdade. Então, você fala assim, entra na loja do estádio. Você dá presente pros meus filhos, pros meus sobrinhos. Sim, tá, né? Corintiano, palmeirense, sobrinhas. Santista. Então, olha, São presente Paulinho. Ideal, cara. Acessa lá. Você vai ver o que tem de produto bacana. Loja do estádio 97.com.br. E ó, só produtos oficiais, hein? Sim, pra ajudar seu time. Isso que significa que ajuda o time? Lógico. É verdade, Motinha. É verdade, só produtos oficiais. Acessa pra você dar uma olhada lá no que tem de produto. Tem todos os times. Loja do estádio 97.com.br. E também lá. Tem a linha exclusiva do Estádio 97. Pra você que gosta do programa, você que acompanha a gente, que fala assim, pô, eu queria ter um produto com a marca do Estádio 97 pra mim sair nas ruas. Sim. Tem bonés, camisetas, moletons, muito mochilas, lindo. Não é verdade? Sim. Todos os produtos, ó, a linha legal, exclusiva do Estádio, pra você também burlar, tá bom? Acesse loja do Estádio 97.com.br. Ah, e agora tem a coleção de relógios, hein, Motinha? Sim. Minha nossa senhora, que tá um lindo. Mais bonito que o outro, hein? E olha, caramba. Vai ter mais novidade por aí. E semana que vem a gente vai fazer uma promoção aí. Em breve vamos ter uma promoção bacana aí, nós vamos... Você vai ganhar um relógio do seu time. Uai, o do São Paulo vai ter um do Aidar que vem quebrado já. Ainda não lançou o tonto do São Paulo, vai lançar acho que no fim do mês. Ô, Aguinaldinho, mas Aidar o Aidar ponteiro. O do Mito já lançou e... E vem olha, adiantado, não? Que lindo, hein? Não vem. Adiantado, vem. Brincadeira. Loja do estádio 97.com.br, acesse. Ah, também tem no Facebook, facebook.com/loja do estádio 97. O relógio do Rogério é tão velho que é número romano, né? Porque ele é tão antigo, né? Ele catava no gol do São Paulo antes vai de nascer, catar, cara. Vai Ceará. Ô, seu teu presidente tomou porrada no zóio, é? Foi. Tá ruim a coisa lá, hein, cara? Ninguém sabe onde chupa foi, na verdade. Ó, e tem uma coisa. Se o Aidar renunciar... Quem assume? Quem assume é o Leco. Que é o presidente do Leco, Leco! Se o Aidar pedir licença médica, quem assume é o Casares. Eu não quero. Né? É, mas o Casares não acabou. É, então, dizem, eles entregaram a carta, RG. Não quer dizer que eles estão fora do... Entendeu? Eu vou te pediram falar. As coisas, mas não pediram. Eu só quero dizer, Aidar, faça como a companheira Dilma, resista, não renuncie. Não renuncie, fique no seu cargo. Saia. A companheira não vai renunciar, aí as coisas vão se consertar. Tá ali, inferno os dois, Aidar e você. Não, quem tá ali na portinha pra assumir é o Aécio. Da verdade, o Aécio é o seguinte. Tá louco. O Aidar é lindinho. Eu nunca tomei tapa na cara. Eu assumo sim, eu assumo. O Aécio. Eu nunca tomei tapa da cara, mas eu não renuncio. Vamos algumas mensagens que chegaram pelo aplicativo aqui, vamos lá. mensagens chegaram aqui, deixa eu ver, em nome de a Epocler, hein? Acalme, seu fígado reclamou, com a Epocler tudo bem, tudo bom, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É, mas ô Domênico, não vai fazer igual você faz, igual bolsa de mulher, hein? Não faço nada, eu. E bolsa de mulher só tem confusão, velho. Vê se lê direito essa porra aí. Lê a mensagem aí, ô Domênico, depois eu tenho uma aqui também. Como os ouvintes dizem que eu sou mais imparcial, eles é que falam, eu só leio as coisas que vêm, eu não leio nada, não invento nada. Você tem que filtrar, não porra. Não, não filtro nada. O que vem eu leio. Filtrar o quê, gente? Filtro porra nenhuma. Filtrar porra. O Fábio Sousa. Fábio Sousa. Ai, que gostoso. Diz o seguinte aqui. Ah, o Portuga desse, quando entrou o ouvinte, ele ficou todo meladinho, hein, Portuga? Fiquei, eu lembrei da tua velha. Ah, te lembrei. A velha casteta rachada, que você comentou. Velha nojenta. Grande imitador, hein? Essa imitação de baiacu inchado é perfeita. Então toma um cartão amarelo pra você. Amarelo? Ai, tomando show. Quantos quilos você tá, Portugal? Muitos, vai tomar no teu amarelo. Vamos fazer uma promoção pra descobrir o peso do Portugal. Não tem promoção nenhuma. Colocar uma balança. Senão eu pergunto, fazer uma promoção pra descobrir quantas pregas você tem também. Ah, pro inferno. É, Lucas Batista diz o seguinte, a diferença entre os dois times, né? Ele tá falando aqui entre Corinthians e o Galo. Sim. É que o Corinthians é líder e o Galo é o vice-líder. Não importa qual elenco seja ou esteja melhor. Em pontos corridos, o que vale é manter aproveitamento. E o Corinthians, mesmo com as suas perdas, tem um melhor aproveitamento. Mano, cadê o seu momento de sabedoria, hein? E Dodô é o cara mais imparcial do rádio e da televisão. Muito obrigado. Deus. Momento sabedoria. Tem, ou, tem alguma coisa que você queira falar hoje? Não? Hoje ou não tá no barato? Ou não tá no lazer hoje? Hoje não tá. Sempre. Daqui a pouco ele tem que se concentrar. Não, sempre. É, não você é quer assim, se concentrar, mano? Alguma coisa? Não? Ele quer a música. Cadê a música? Temos a música do momento aqui. Quer? Vamos lá. Ó. Olha o oramento, hein, Juju? É bom rezar essa semana, hein? Ah, é bom rezar bastante. Vamos lá, é nós agora, vovó. Essa música do Li Correia, velho. Isso, agora. É a introdução, boa, mano. Vamos lá, todo mundo quieto, hein? Saudades não significa apenas que estamos longe, mas que também já estivemos perto. Puta frase idiota. Idiota é o seu fio. Esse idiota. Com essa frase que você come quem você quer, seu Otávio. Come. Lógico que come. Come, você tá maluco. Com essa frase que é que ele não tem emoção nesse coração duro de pedra. Pra que serve o Yom Kippur na tua vida? O Yom Kippur com uma frase idiota dessa? Negócio é o seguinte, Domênico Gato. A frase é ruim. Analise, Domênico Gato. Peraí, põe a música de novo, senão perde a música. A música também é idiota. Não é idiota, não. Puta música escrota, mas vamos lá. Essa música aqui é pra você estar tá à frente da cova, velho. Refletindo a respeito pra morrer. Da vida. Não, não. Ou então, a pensando frente, em alguém que já fala se foi. Frase, meu, fala a frase. O não, cara fala leva frase, um iPod pra frente da cova. Calma, na introdução ali, ó. Ouvindo música na frente da cova, velho. Vamos lá. Eu vou refletir melhor, tá? Saudades não significa apenas que estamos longe, mas também que já estivemos perto. Agora posso falar e refletir? Posso falar? Eu pensei, não, pensa bem. Você é um baita escroto. Eu tô falando sério. Assim, é um puto escroto. Pô, mas eu tô falando fala. Que eu... Puta frase idiota. Você é um puto escroto. Aí, bem. Já vou te dar o cartão em ritmo de Engenheiros do Havaí. Era um cartão que o juiz deu. Olha o amarelo aqui, seu judeu. No México, hoje o juiz tá pegando pesado. A frase é idiota, a música é escrota, cuidado, e eu tomo cartão. Juiz, quem mais aqui? O João e eu disse que manda aqui. Só escrota o Palmeiras para é perder um título com essa vantagem após trazer um técnico meia boca e um lixo de jogador em 2008. O cara tá bravo aqui, hein? Quem mais aqui? O Grêmio perdeu um título com uma vantagem muito maior pro São Paulo em 2008. Oito, né, Bob? Apareceu de novo aqui o Doriano Meira. Ah, de novo? Ô, Doriano, se eu fosse você depois de ontem, mano, eu nunca mais mandava mensagem. Doriano Meira. O que ele quer? Diz aqui pra você. Pra mim? Agora é comigo a treta. Vai. Doriano Meira disse. Vou mandar, hein? Vou até puxar. Cuidado se tem amarelo, hein? Tá bom, vai. Esse Portuga lembra o Múcio. É aquele personagem do Jô Soares que troca de opinião a cada 5 minutos. É, primeiramente, o meu querido Cleibon Cremoso. Deixa eu te falar. Quem fica parado é poste. E eu sou suficientemente inteligente, se você me der bons argumentos, de mudar a opinião. Quem tem sempre a mesma opinião, ou tá levando alguma coisa pra isso, tá vendo? Ou está totalmente defasado. Parabéns, saiu por cima. Não, querido! Não xingou, saiu por cima. Querido, tá bem, querido, tá óleo vegetal. Ah, já tá começando a partir. Eu penso, logo você posso tá mudar a opinião quantas vezes eu quiser, tenho credibilidade pra isso. É, Eduardo Ferro diz que Dodô e Rude, o Allianz Parque fechará para o show de Ariana Grande. Ela já tem cacife para se apresentar em um templo magnífico no nosso. A banda dele vai apresentar. Peraí, 26 de março tem final de Copa do Mundo no estado do Palmeiras. Como assim 26 de março? A maior de todas está de volta. Iron Maiden. No estado do Palmeiras? Up the Irons. Iron Maiden com o show da abertura do Antrax. Aí, bá. Eu dia 25 de março. Para analisar, Domenico Gato. Isso é ruim pro seu estádio. Isso é ruim pro seu estádio. É, primeiro, é a banda que faz culto e faz apologia ao satanismo. Ouve fala de vez. Tá certo? A outra que vai abrir é um nome de Veneno. O Antrax é demais. Ih, demais. Você já ouviu o Antrax? Bom, mas gente, eu não quero saber. Eu descobrindo essa Ariana aí, viu? O cara pergunta uma coisa, todo mundo morre. Os caras falam outra coisa. Ele é namorada do Justin Bieber. O cara perguntou uma coisa e vocês não responderam. Então, eu não sei nem quem é. Eu vou responder ele assim, mas eu sei quem é. Eu sei quem é porque a Rádio Energia 90 toca músicas dela e é uma grande artista. Ela é namorada do Justin Bieber? Antes que se fale em qualquer bobagem aqui, a Ariana Grande é uma grande artista dessas novas. Ariana Grande é uma das artistas novas que chegaram no mercado. Que realmente. Então, é porque vocês não ouvem aqui? Vocês não ouvem a rádio. Ouve. Que vergonha. Tem que ouvir a rádio, Bá. Que vergonha. Rádio, porra. E a molecada adora. A Ariana Grande, ela não é pro público da idade do Bá, do Benjamin. Mas eu não tô criticando a mulher, foi que eu não conheço. Mas pra, não critique essa. Eu não critiquei. Onde você me viu criticar? Não, eu tô dizendo pra vocês. Eu falei que eu não conheço. Então procure conhecer. Muito mas não critiquei. Põe a música dela pra gente ouvir. Vê se eu reconheço. Tudo vocês não gostam. Mas tudo é um lixo, tudo é não sei o quê. Não, lixo é. Essa música da frase do mano é lixo, mano. As músicas dela chama tem Just Like Me. Essa é uma música da Ariana Grande toca na programação da Energia 97. Chama-se Break Free. Break Free eu gosto. O nome dela é Ariana? Essa moça. Ariana Grande. Qual é a música? Break Free. É uma das músicas. O Domênico é Break Free featuring Zed. Ela é uma menininha nova, eu não sei se ela tem 20 e poucos anos. E hoje ela tirou uma foto beijando uma outra menina. Mas não era Justin Bieber? Ela cantou uma música com a Miley Cyrus, ela regravou a música com a Miley Cyrus, do Don't Dream It's Over. Ficou bonita pra caramba a música com elas, viu? A música legal, que eu mais gosto. Essa menina chora. E essa menina que vai cantar no Palmeiras, é isso? É, uma artista de dance music. Tem futuro. Domênico, você que me dá atenção, às vezes queria pedir um momento. Sim, essa aqui é uma outra música dela que eu gosto demais. Essa é mais romântica. Be My Baby. Be My Baby. Be My Baby. Ela, inclusive, recentemente, até tem esse videoclipe, ela cantou I Have Nothing, da Whitney Houston. Ela cantou na frente de Barack Obama, junto com sua esposa. O pessoal tá perguntando qual que é o nome dessa música. E o Barack gostou? Qual a música? Essa aqui? Essa é Love Me Harder. Aí, Benjamin. Benjamin, não. Eu não gosto, mas eu só perguntei quem era. Juro, eu não conhecia. E esse é o primeiro sucesso dela, que lembra, inclusive, um pouquinho, se vocês prestarem atenção, vai lembrar o vocal de Mariah Carey. Você gosta dessas músicas do meu? Gosta? Gosto, lógico que gosto. Ouve no carro? Eu tô na rádio ou não? Não, mas você gosta? Gosta. Vocês estão na rádio e não gostar também. É porque você gosta de mais black music. Eu gosto de tudo, meu amigo. Meu gosto é amplo. É verdade, você gosta de tudo. Não, musicalmente falando. Do que você gosta, eu não gosto, não. Você gosta mesmo, Dodô? Gosto. Boa. Legal. E toco nos casamentos. Olha, pode me chamar. Eu vou falar uma coisa. Eu a 98 não vai mais. Qual é o... Mota. Exato. Domênico@97fm.com.br. Eu a 98 anos atrás passaria régua nessa menina. É? Há uns anos... É bonitinha, viu? Bonitinha a Ariana Grande, viu? Cima, sem pudor. Se não me engano, ela é artista da Disney. Ô, Benjamin, vamos ao que importa. Vamos dar recados importantes. O senhor vem agora com um recado importante. Deixa eu ver aqui. Pode ser o que você quiser. Olha só, todo mundo conhece alguém que está procurando imóvel, não é? Mas olha só na minha dica, presta atenção. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar só, a Esser é assim. Olha, a Esser tem negociação flexível, atendimento transparente e personalizado, e uma baita qualidade no acabamento. Além de localização privilegiada, imóveis com altos índices de valorização. Mas fala as pessoas falando crise. Não adianta nada ficar aí chorando, reclamando de crise. Vou te falar, é uma hora muito boa para você comprar ou para você investir no imóvel. Para vocês terem uma ideia, mais de 92% dos clientes comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Aproveitando, vale a pena você conhecer a Esser Store, que fica na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, Santo Amaro. Se você quiser mais informações, acesse o site esser.com.br ou ligue 3066-0900. 3066-0900. Esser, construindo com valor. E mande um Raxamer ao Rafa, ao Alan Hor. Fala, Raxamer. Raxamer. Hoje acaba a Sucot. Raxamer? Hoje acaba a Sucot. Acabou a Sucot. Você sabe. Que é agora aí? Dá pra comer uma feijuca. Ah, Sucot não. Não, tem nada a ver. Feijuca. Pera. Com isso aí, idiota. Explica. Eu não sei o que você tá falando. Que hoje é isso aí? Hoje tá encerrando uma festa, a festa de Sucot. Você tem que explicar, pô. E você janta na cabana, você almoça. São feitas umas cabanas. Uma cabana? É. Termina hoje, você fala... Quando você tem uma festa, assim, religiosa, na religião judaica, o mano sabe bem, você fala... Hag Samea. Hag é festa. Samea é felicidade. Como se fosse feliz festa. Tá. Entendeu? É o pré-fejuca hoje. Então, o que tem a ver fejuca com amanhã, isso? Amanhã, quarta-feira. Pré-fejuca. Pô, você me deu uma boa ideia. Aí, tá vendo? Tô falando. Você me deu uma boa ideia. Você tem feijoada, cara. Pode falar? Tem feijoada? Tem. Você me deu uma boa ideia. Amanhã, você é meu cu, irmão. Não, senhor. Não é? Feijão branco é uma outra comida que chama Chuland, uma comida índice. Você é meu convidado amanhã. Naquele lugar que você foi lá. No Pinat, que é um restaurante maravilhoso de comida israelense, ali em Genópolis, Pinat. Mas tem feijoada. E quarta-feira tem feijoada caché. Aí, tô falando. Como é que é? Explica. É igual o feijão preto, arroz, couve, tudo. Que só que em vez de ter o porco, vem carne de frango. É uma delícia. Porque frango. Você come. Frango, feijão preto. Você come. Ah, bom, é uma delícia. Você come e não sai estufado, pô. Figura. É uma delícia. É o Pinat. Boa. Pinat chama. Eu vou te levar amanhã. Irei, você é meu convidado. Irei, irei. Eu pago. Eu pago. Vocês comem a pele do frango? Eu pago amanhã. Lá, vocês comem. Não, eu ligo. O pessoal do Pinat é um pessoal super bacana. Eu ligo e peço pra ele: ó, você espera aí. Faz pra nós. Você segura aí duas feijucas aí, o cara segura. Aí eu chego lá umas 3h15 assim, como? Hã? Traz pra nós. Não. Tá bom. Vocês comem pele do frango? Não, porque se eu te chamar, né? Você me chamou aí, pode falar. É, eu só queria. Porque eu fui criticado, duramente criticado. Por quem? Quem que faria isso com você? De uma maneira insensível. Não acho que alguém faria isso com você. De novo, você vai falar de Iron Maiden, não, né? Não, é. Ah, eu não vou discutir a maior fome do planeta com quem não conhece Iron Maiden. De novo, a minha frase foi extremamente criticada, foi duramente. Sua frase? Então ela é de novo The Number of the Beast. Não, agora eu vou ler uma outra. Então pera, mano, pera. Vamos colocar aqui a trilha. Mas pode pedir um favor? Vou pro refrão. Você pode ler uma? Empire of Clouds. Não, uma música nova do novo álbum do Ari chamado 28 Minutos do The Book of Souls. Lê essa letra também. Silêncio. O seguinte. Silêncio. Bem, hã? Em qualquer lugar, onde quer que você esteja, a donzela de ferro vai te pegar. É, lógico. Não importa o quão longe, olhar o sangue jorrar, ver ele espalhar sobre a minha cabeça. Ai, a donzela de ferro. Quer você morto. Mais uma estrofe aqui, ó lá. Você tá bem, mano? Você não quer vir ao meu quarto. Eu quero te mostrar as minhas mercadorias. Eu só quero ver o seu sangue. É, Benjamin, não é fácil. Eu só não, quero ficar parado só olhando. Fazer o não tá bem, tá caindo, ver tá o sangue começar a jorrar. Você não tá bem, não, mano. Enquanto cai no chão. A donzela de ferro não pode ser enfrentada. Meu a donzela Deus. De ferro não pode ser procurada. Da onde olha vem essas beleza. Palavras? Olha, é uma música aqui, ó. Acho que é famosa. Chama a Donzela de Ferro. É uma música que chama Iron Maiden. Ah, a própria banda. Agora a música chama Iron Maiden, viu? A banda chama Iron Maiden. Lógico, Iron Maiden. A banda é Iron Maiden e a música também. É do começo, é um dos primeiros álbuns. Eu pensei que você não tava bem, mas. Não, RG. A música se chama Iron Maiden, da banda Iron Maiden. Quem não tá bem é quem escuta essa porra aí. E aí tem o ovelha aqui, ó. Tem o ovelha. Quem que é o ovelha aqui, ó? Esse cara aqui. Ah, essa louco. Que ovelha. Um é Steve Harris, outro é o Roger Smith. Essa música. É. É, tá com o ainda. Dedou o outro. Cara. I don't think gonna get you. Mas essa letra é essa aí que você falou? É. Já não pode ser. É. Essa gritaria tudo pra isso? Essa gritaria, isso aí que você falou, mano? Em algum momento ele fala, bem, em qualquer lugar, onde quer que você esteja, a donzela de ferro vai te pegar. Não importa o quão longe, olhar o sangue jorrar. Ver ele espalhar sobre a minha cabeça, de ano a donzela ainda. De Pera ferro. Aí, nessa música, costuma alguns shows entrar o Ed no palco. Iron Man é religião. A donzela de ferro. Domênico, eu queria agora ler uma letra. Outra letra? Não, mas é uma letra inteligente. Ah, qual que é a outra letra? Esse cara deve ter demorado. Não, mas aqui a questão é a frase que eu disse. Não é nenhuma música do Chiclete com Banana. Não, mas agora eu tenho o direito? Tá, lógico. Você vai ler qual? Não, mas a questão aqui era Iron Maiden e Chiclete com Banana ou era Iron Maiden versus a minha frase? Não, eu posso só ler uma letra. Fugiu o contexto. Posso só ler uma letra inteligente? Inteligente. Uma letra cabeça. Mas de que banda? Não, você vai entender. Presta atenção. Daqui do alto eu te vejo, eu te vejo. Daqui do alto eu te desejo, eu te desejo. Daqui do alto eu te quero, eu te quero. Que é eco? É. Não, é a letra. Daqui do alto me desespero, me desespero. Menina, me dá seu amor, ai, ai, ai, ai. Madrugada já clareou, clareou, oi, oi, clareou, oi, oi. Menina, me dá seu amor, ai, ai, ai. Madrugada já clareou, clareou, oi, oi, oi, clareou, oi, oi, oi. E aí volta. Daqui do alto eu te vejo, eu te vejo. Daqui do alto, eu te quero, eu te quero. Chiclete com banana. Parece que tudo termina em carinho. Você é tão linda e eu tô sozinho. A onda te trouxe sereia do mar. Princesa do céu, quero namorar. Menina, me dá seu amor. Ai, ai, ai. Tem muito mais contexto. Vai andar. Porque a donzela de ferro que pode ser vista. A onda me trouxe a ferro que quer arrancar sua cabeça. Ah, pegar no rabo da sereia. Como é que vai pegar no rabo da sereia? Do que a donzela de ferro que quer te matar. Ai, Dodô, pra se lascar. A que ele gosta é assim, Bocó. Ó. Passa a mão no ombrinho, passa a mão no peitinho, passa isso, a mão no joelhinho, mano. Passa a mão mas na coxinha, ô Domênico, chiclete com banana, chiclete com banana. É isso que ele gosta. Carnaval, em um carnaval de chiclete com banana, já vendeu mais CDs do que a trajetória do Iron Man durante toda a vida. Vendeu mais? Lógico que vendeu. Lógico que vendeu. Eu aposto com quem quiser que chiclete com banana já vendeu mais discos do que a vida. Não, eu não tô falando de todos os discos. Você pode pegar três. Qualquer um que você quiser. Qualquer, ó. Você tá de brincadeira. Agora tem uma outra letra. Iron Maiden é meia dúzia de discos quando lança. Sim. Tá de tem brincadeira. Uma outra letra. De tom tem uma outra letra do Chiclete com Pudim que é muito legal também. Chiclete com Banana. Respeita uma das maiores bandas brasileiras, verdade. Rapaz. Tem uma outra letra que é legal. Ah. Ele fala, ai, ai, ai, oi, oi, oi. Oi, ai. E tem uma outra que fez mais sucesso que ele fala, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Chiclete com banana é top, é que você não pegava ninguém, você não gosta de micareta, é que você não pegava ninguém. Mãozinha pro céu! Pega zero. Vai, ô, pega zero. Vai andar. Ai, donzela de ferro, quer me pegar. Você tem que olhar pra não arranhar o azulejo do banheiro. Tem que limpar a boca com creolina pra falar de Iron Maiden. Iron Maiden vendeu 90 milhões de álbuns. O chiclete com pudim vendeu quanto? É brincadeira, que Iron Maiden perde chocolate com banana. Ah. Iron Maiden hoje num loto ginásio de Ibirapuera, se vier pra São Paulo. É, por isso que vai tocar no estado do Palmeiras. Olha, os caras dão um monte de VIP. Legião Urbana vendeu mais que o chiclete com banana, já vi aqui. O Legião Urbana, que você tanto critica. Chiclete com banana, idiota. Não, Iron Maiden. Legião Urbana, que você tanto critica, vendeu mais que Iron Maiden, idiota. Iron Maiden, então vamos mais que chiclete com banana. Mas vendeu mais do que o cara. 750 e 800 mil cópias vendidas. Aí, idiota. Que coisa você tá fazendo, seu jumento? É porque o pessoal baixou pelo SoundCloud, velho. Não. Aqui é o número, aqui, ó. O Chiclete com Banana, na sua história, vendeu mais de 7 milhões e 800 mil discos. Que é muito, hein? Você vê o nível. Muito não, é top. Isso é um número expressivo. É quase igual ao Iron Maiden. É um número expressivo pra uma banda que tá no Brasil. Mas 90 milhões? Tá. Não, não é mais. Mas aqui quem comprou foi o Bruce Dickinson. Você tá de brincadeira. Ele comprou e doou. Acho que é. Bom, bandinha Mequetré. Vamos lá, gente. Vamos partir para mais uma ligação. 3284-7097. Mais ouvintes, em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. As Grupo Tocou tem ouvinte para participar aqui, ó. Aqui, alô? Alô? Alô? Tá estranha, viu? É, tá estranha, né? Pega dois. Tá ruim. Pega 65. Alô? Alô? É uma barbaridade a comunicação em São Paulo, é, Beto. Tá é brincadeira, velho. Vamos ajudar aí. Posso ficar prendendo a linha, hein? Vamos lá tentar de novo. Alô? Não, caiu. Calma, Bá, calma. Caiu, calma. 3284-7097. Repita. Vamos aos ouvintes. De permuta não dá certo. E alô? Alô? Super Ei. 15. Opa, quem fala? Ei, é o Aquiles. O Aquiles, tudo bem, meu? Beleza, Domênico? Você é parente do Tendão? Sou parente dele, sim. Ah, que legal, velho. Um abraço pro amigo meu, Tendão de Aquiles. Um abraço, meu amigo Aquiles da Vila. Grande, manda grande aí o teu nome, hein, pra nós, velho. Oi. Manda o nome completo. Aquiles Leite da Silva. Quantos anos você tem, Aquiles? 32. Ah, 3.2, velho. Palmeirense. Já ligou? Já ligou em 2004. Não, você já ligou, não, hoje é só ouvintes que nunca ligaram. 2004 faz mais de 10 não, anos. Não, já, mas faz tempo, já caducou. Ah, não. Não caducou nada. Ligou, velho. Não. Tchau. Não é nada daqueles que você falou, velho. É o quê? Não é nada daqueles que você falou. Tchau. Alô? Opa, quem fala? Fábio. Como é o nome? Fábio. Fábio do quê, Fábio? Fábio. Fábio Oliveira da Costa. Você não ligou, né, Bá? Já ligou? Já liguei. Então por que você liga? Se já ligou, por que você liga de novo, velho? É só pra quem não liga. Você não consegue entender? É uma jumentice do tamanho de uma escânia. Ô, velho, você que já ligou, liga, porra. Não liga, porra. Animal. São ouvintes que nunca ligaram. Porra. Respiração boca a boca. Alô. Tá bom, depois. Alô. Quem fala? Marco de Paula. Já ligou, Marco de Paula? Lógico que não. Só falei com... Peraí, porque tem vários de Paula Esportes que já ligaram aqui. Peraí. Eu nunca liguei. Pode buscar aí, Peraí que o Bá tá buscando no software. Marco de Paula buscar... do quê? Só Marco de Paula. Então tá bom. Quantos anos você tem? 31. É, hoje é 3.1 hoje. Hoje? É que não tem uma coincidência, né? Como assim? Ele não tem nada em comum com o outro Marco. Como assim não tem? Por Marco Aurélio Ribeiro de Paula, já ligou. Porque ele é Marco de Paula. Ah. E aí tem um Marco da Vanusa, tem um Marco da... Entendeu? Cada um é Marco. E também tem o Benito. Tem o Benito. Sensacional. Mas o nome é Marco Aurélio ou não? Não. Fala a verdade. Ah, ele falou que é só Marco de Paula. Marco de Paula. Também tem um... Aqui, se vier receber prêmio aqui... O Bá, qual que é o... Peraí. Quer que eu mando o RG aí? Não. Nossa. O RG já tá aqui, não precisa mandar. Bá, qual que é o nome que nós temos aí no nosso software? Marco Aurélio Ribeiro de Paula. Ó, ligou o Marco Aurélio Ribeiro de Paula. Porra, você quer ficar o CPF também aí, Bá? O Bá tem um software que identificador de voz. Sem CPF. Mais dois minutos não, ele já descobre, hein? Vamos lá, meu velho. Vamos lá, o bairro. O bairro? Porque o outro tem bairro também, não tem lá, Bá? Vila Olímpia. Vila Olímpia. Vila Olímpia é nós. Onde mora a vovó? Eu trabalhei na rua Funchal. Funchal. Rua Funchal, do lado. Do lado. Do lado. É, e eu tive um pequeno comércio na rua Pequetita. Pequetita, fica próximo aí, mano. Onde, perto do bar Barô, que fechou, lembra? Baru. Justamente. Tá. Um abraço pro Barbiroto que nos ouve. Lembra do Barbiroto, que foi goleiro de São Paulo? Sim. Pequetita, tem a Grandita, qual tem que a Periquita. Qual que é o time aí, ô velhinho? É, tricolor. Coral de problema pra você, velho. Você quer. Ó, tem dois São Paulinos. Obrigado, aqui. Você quer conversar com um que vai te falar a real ou outro que vai conversar de todos os assuntos, menos da crise? Como assim? Ó, uma mancada que você faz com o Mota aí. Aí, nossa, nossa. Então ele quer conversar com o cara que quer falar de tudo menos crise. E aí, o que a gente vai fazer? O que acontece, hein? Hashtag fora a idade. É, e pior é que você sabe o que acontece? Você concorda com o hashtag fora a idade? Concordo. Eu coloquei ontem. Ô, Motinha! E você sabe o que acontece, né? Se ele renunciar, quem assume é o Leco. Se ele pedir licença, quem assume é o Casares. É porque tá acontecendo o seguinte também. Não, então. É o seguinte, todos eles estão entregando. Renúncia da Dilma, né? Ou seja, está lascado de qualquer jeito. Exatamente. O que acontece é o seguinte: os caras estão falando, ué, mas eles renunciaram? É o seguinte, eles entregaram uma carta renunciando. Quer dizer, não quer dizer que o presidente aceitou. Então, só alguns mesmo foram lá e falaram, não quero mais saber, mas não tô com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiz até pro Mucuro fora da hora, eu vou fazer pra você no ar. O Leco não é aquele que arrumou confusão com o Rogério Ceni, com mais um pessoal lá? É esse aí? Não, porque assim, o Leco era o candidato do JJ mesmo. Quando o JJ não podia concorrer, quem seria o candidato seria o Leco. Aí, o JJ traiu o Leco e colocou o Aidar. Ah, é forte teste de fidelidade. Entendeu? E aí você sabe o que aconteceu, né? É forte. E o Aidar traiu o JJ. Na cama dele. Brincadeira. Traiu. Daqui a pouco. E também não quis saber. Então toda essa confusão já vem dentro do JJ, do terceiro mandato. E por isso que ele apanhou? É, não, é outra, não, é outra coisa. Coisa, né? Ah, tá, tá bom. Então nós chegamos no fundo do poço. Quer dizer, alguns dizem que é mais fundo ainda. O que você espera que aconteça aí, amigo? Ah, sei lá, eu só espero que a gente ganhe alguma coisa esse ano, mas tá difícil. E esse negócio político aqui, cara, tá todo mundo no mesmo barco. Entra um, sai outro e vai ficar na mesma coisa. Infelizmente, se não profissionalizar, se não virar uma empresa, se não, não implantarem estratégicas estratégicas. Quem se não colocar, se a gente não virar uma empresa, virar business o negócio, não vai dar certo. Não vai virar isso do Brasil. Estão falando aqui que o cara tomou uma opção, o Adalberto, não, Leco? Chama o ouvinte aí? Chama... O Jorge. Marco. Ô, você tá com fome? Adalberto. Tá com fome, Adalberto? Por quê? Porque o... Tô com fome? É, que o Henrique Castelli tá dando sopa. Ô, você viu esse negócio? Eu achei que era zoeira. Eu entrei lá no... É verdade. É verdade. É um bando de idiota, né, velho? Não é, mano. Tem cara que dá motivo, cara. Fica com a bunda na janela também, né? E aí, você ficou revoltado? Não, eu fiquei revoltado, não tenho nada contra, mas nada a ver. O cara já sabe que tem esse negócio aí, fica apoiando, parece que os caras estão foda. Desculpa a palavra aí. Ô Benjamin. Oi. Queria fazer aqui um depoimento, sabe por quê? Eu voltava todo dia com a minha namorada, e aqui ouvindo, e ela pedia pra encher o saco pra tirar. Tira daqui, Tele, tira. E hoje... Gosta do programa aqui, ó. Tá ouvindo a gente aí. Pode falar aí, ó, alguma coisa se quiser. Então... Aí ela, o Benjamin é mó legal, não sei o quê. Como ela chama? Aline Tomás. Tá ouvindo aí, ó. Tá aqui do lado. Eu respeito a moça, hein? Não, eu vou te respeitar. Ela gosta de mim, então... Gente, posso falar? Pode, Aline. Na verdade, eu gosto... Aprendi a gostar do programa, confesso. Mas, bem, eu acho você o cara mais legal do programa. Ah, o cara... Ô, Aline, olha, eu não sei se vocês gostam de motocicleta ou não, mas eu vou dar pra vocês um presente. Vou dar um par de convites pro Salão Duas Rodas, presente da Honda Motos. Pra vocês irem lá, que é legal pra caramba, presente meu. E muito obrigado, viu, Aline? Valeu mesmo, um beijo pra você, obrigado. Falou que é legal, cara, presente. Sabe como que ela gostou do programa? Sabe qual programa que ela gostou? Qual? Pergunta a minha profissão. Entendi. Oi? Qual a tua profissão? Qual que é a tua profissão? Sou consultor de TI. Eu amava como amava os consultores de TI. É nóis. Nossa, isso é chato. Eu esqueci já. Chato é o nosso, amigo. Eu sou legal pra caramba, velho. Que chato. Vocês estão loucos. Aqui é respeitar o gosto musical das pessoas. Você não respeita. Tá falando que o cara é chato, você nem conhece o cara. Musicalmente o cara é um monstro, rapaz. Monstro? Musicalmente ele é um monstro. Eu prefiro no show do monstro do Lago Ness. Você tá louco? O cara é um monstro. Você é muito escroto, Benja. Você é muito escroto. Tá louco. Se o cara não exaltar o Satanás e não matar o morcego no palco com uma mordida, a banda é um lixo. É verdade. Esse Benjamin é muito escroto, cara. Marco, é políticas à parte, cara. O que você acha do São Paulo? Políticas à parte, o que você acha do São Paulo? Se dá pra chegar na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, se dá pra chegar no G4. Cara, eu acho que eu sou bem otimista. Embora o nosso futebol não esteja tão empolgante, eu acho que dá pra chegar sim. Vai pegar o Prantos aí, vai passar por cima, quem? Entendeu? Pegar o Prantos. Prantos? Isso, você não ganha o Prantos? O caramba, cara tá baixado lá. Você vai pegar quem, velho? Prantos, ele falou aí. Tá falando do teu time aí. Vocês não estão pegando porra nenhuma, cara. O que vocês estão pegando, velho? Sopa. Vocês estão tomando sopa. Tem um velho batendo no outro agora. Vocês estão com um velho batendo no outro. Tá parecendo luva de canguru, velho. Pô, assim. Aí tem que. Voltando a falar, a gente vai passar o carro aqui no cara no Morumbi, entendeu? Eu acho que os 2-0. E depois a gente perde de 1-0 lá e se classifica. É a chance que tem, amigo. A chance é o primeiro jogo aqui. Esse não complica. Senão já é. Eu acredito que uma final, Palmeiras e São Paulo. Os moleques vão colocar correria lá, entendeu? E depois, final com o Palmeiras, aí a gente vai se vingar, né? É isso aí, né? O técnico dos caras vai ser tetra vice. Quem é tetra vice? Então, tetra vice, Marcelo Oliveira é tetra? Não. Vai ser tetra vice, é tri-vice. Não vai, não. Toda hora bate na trave, agora já chegou a hora de ganhar. Calma. Tem muita coisa pra acontecer, tem muita coisa acontecendo no São Paulo. Tem que ver se o elenco, isso aí não vai abalar o elenco. Também. O que tá acontecendo lá dentro. Evidente. Quem vai assumir o Milton evidente. Cruz? Eu não tenho tanta confiança assim. Não, mas não é confiança. Você tem que torcer, entendeu? Mas torcer, eu vou torcer, lógico. Torcer todo mundo. Lógico, mas eu acho que... Sei, que vai passar, cara. Sei, é só difícil. Não tá, não, o time não tá apoiando, entendeu? Não tem nada ajudando que a gente... Mas acho que vai, cara. Sei lá, é o seguinte, que existe dois mundos, né? O São Paulo do Morumbi e o São Paulo do CT, né? Que é aquele São Paulo que os caras querem treinar, o futebol, que tá lá. E existe o São Paulo do Morumbi, que é o clube, onde tá o presidente, babá. E existe realmente esses dois mundos, que, aliás, tava bem dividido, que o Ataíde, né, dirigiu o São Paulo do futebol. Então, aquela história, se não contaminar... De repente o grupo tá fechado com o Rogério Ceni. Ô, Mota. Vai pelo Rogério. Mas, ô, Mota, posso falar uma coisa? Vai dar um título pro Rogério na despedida do Rogério. Informações de cara que é setorista, caramba, que fala assim: o único cara que os jogadores confiavam no São Paulo, os jogadores, era o Atair Gil Guerreiro. Era o único cara que os jogadores conversavam e tinham confiança dentro do departamento de futebol. E agora ele não tá mais. Tá bom? Vai ser complicado. Ô, amigão! Todo mundo tá saindo e tá... o mundo é assim, uns saem, os outros voltam, isso é lógico, o mundo é assim. Quando uns vão, os outros vão, quando uns ficam, os outros voltam. Amigão, olha, um grande... Principalmente nas músicas do Iron Maiden. Uns vão, né? Você não gosta ou você gosta? Ah, é legal. Legal. Falou porque te deu o prêmio, né? Eu gosto de classic rock, entendeu? Então, assim, o Iron Maiden tem várias músicas... Essa música, tem várias músicas legais que são clássicos e tal, mas tem outras agora que não, entendeu? Mas esse negócio de morder no palco não tá com nada. Eu sou o Domênico, entendeu? O Domênico eu também sou DJ, então tem que curtir um pouco de tudo, entendeu? Mas eu gosto de música eletrônica, efetivamente. Boa. Amigão, um grande abraço pra você, obrigado. Olha, você ganhou, eu dei um par de convite aí pra você ir no Salão do Assos, presidente da Honda Motos, pra você ir com a Aline, minha truta aí, que é tua mulher, minha fã. Valeu, Aline! É nóis, Aline! É brincadeira. Falou, galera. Valeu. Abraço. Eu vim simpático, foi o Marco, né, de Paula aí participando do Estádio 97. E agora, ô Sombra, vamos falar de HDI, vamos lá. Você tá lá no seu carro ouvindo o Estádio 97, esperando o sinal abrir, e de repente batem no seu automóvel. Vixe! Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de Bate Pronto. É verdade, é de Bate Pronto. Esse é o Estádio 97. Em nome também de impermeabilizantes, recubre plaste, máxima proteção para toda a sua casa. E vou falar de uma festa bem legal que vai acontecer agora, dia 16, ou seja, não nessa sexta, já na próxima, já chegou. Chegou a hora de você curtir uma festa muito legal, festa no castelo, onde você vai poder salvar a velhinha. Está presa. A velhinha está presa lá no castelo, no Monte Castelo Eventos. E você vai ter a oportunidade. Se você conseguir salvar a velhinha, você vai ganhar de presente uma cabine para a edição 2016 do Navio da Véia. Olha que prêmio legal, hein? Temos pra... Grupo Metrô vai se apresentar por lá. Essa com certeza vai estar lá. Essa música vai tocar lá com o Grupo Metrô. Vai ser muito legal. Muito legal. Os castelos são de verdade. Você vai se sentir na era medieval. Compre o seu ingresso. Aliás, todas as informações sobre pontos de venda. Também teremos aí tickets de transfer para a festa. Aumenta agora. Olha lá. Aonde? Olha a bateria agora. Olha lá, Dodozinho. Olha o Fernandinho da bela camisa agora. Olha lá. Quem? Johnny! Nossa, ele tem tudo, né? E olha, teremos transfers, né? Pra você que não tá afim. Você tá afim de se estressar. De uma comodidade um pouquinho melhor. Teremos aí pontos saindo aqui, por exemplo, do MASP, teremos um transfer daqui. Teremos transfer, por exemplo, saindo também lá da Vila Matilde. Também teremos outro transfer saindo de São Caetano, de Santo André. Quatro pontos aí para você, tá bom? Não perca. Então, tudo aí, todos os detalhes dessa festa, você encontra no site festaenergianaveia.com.br. É só acessar por lá, acesse para você saber mais detalhes. festaenergianaveia.com.br. A realização é da promoção e a promoção é exclusiva da Energia 97FM. Festa bacana, hein? Não nessa sexta, na próxima sexta. Bom. Ô, Dodô, você tem foto tua no... Dodô? Foto minha no? No Aeroanta, no Dama Choque, no, na Raio Laser. Ah, se for procurar, eu fui bastante também. Tem, Bob? Ah, eu tento. Cada tanto é legal, mas por quê? Ah, antigamente o pessoal ia à noite e saia tirando foto. Não, mas tirava. Não tinha celular, mas tinha câmera. Mas você tirava selfie, mota? Eu chegava lá no Madame Satão, tirava selfie. O caixa. Uma máquina desse tamanho. Precisa avisar o cara que câmera fotográfica é um negócio antigo. O radar tanto que você falou. Por que é o radar? Eu lembrei do radar tanto, raio laser, aeronca, dama choque, QG. E eu vou tocar. Porque tem cara que falou que ia, mas não tem foto lá também. Vai acabar o Grupo Metrô lá de se apresentar. Eu vou tocar depois do Grupo Metrô. Vou tocar essa aqui, ó. O quê? Oba, B-52. Oh, não, melhor. Vou tocar essa aqui, ó. Melhor. Vai virar na rua. É, eu já vou mandar. Duman, essa que eu mais gosto é acompanhada de Rock Lobster. Duman. Não, essa é melhor. Duman, você vai tocar depois do metrô? Você vai tocar no busão? Depois não. Do metrô vem o ônibus, aliás, né? Que o busão, você vai tocar. Eu fiz uma festa muito no legal. No busão, né? No busão. Isso. Dos meus amigos, da Bruninha, do Roberto Rec. Demais, meu irmão. Essa parada aí. Fiz uma festa bem legal. Sábado fiz a festa. E no domingo você esteve no Canindé. Não, você faz a festa dentro do busão, né? Não tenha dúvida. E no Canindé eu fiz também lá uma festa. Mas essa aqui vai tocar também. Ó, com essa música aqui de base. Ó, paradinha. Vamos ver algumas mensagens. Um abraço, meu amigo Romão Laurito, torcedor do Boca Juniors. Agora. Ó. Legal isso aqui, né? É, chegou a mensagem aqui do Fábio Japa. Fábio Japa. Dodô, Japa Cama. Diga ao senhor Mano, ih, mano que as letras das canções do saudoso Iron, porque o Iron morreu? Ah, quase. Tá ali. Colocou saudoso Iron, são apenas contos de terror, não são levados a sério como bullying que ele promove. São como qualquer filme de terror suspense. Ah, além do os autores do gênero como Edgar Allan Poe, Salve Benja, Up the Iron. Up the Iron sempre. E pra quem não sabe, o Steve Harris, que é o baixista fundador do Iron, que é um dos compositores. Esse é professor, parece ovelha. Não, é professor de história. E ouça The Book of Souls, o novo som do Iron Maiden, que é uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. É verdade que todos eles têm faculdade de música? Aqui é pra ficar batendo lata, batendo na guitarra, aqui jogando no público, Dodô. Urinando na plateia. Dodô. Não faz isso. O Lucas Batista diz o seguinte: a música Iron Maiden é em referência a uma câmara de tortura que existia na Idade Média. Você tem uma ideia, apologia é o que os caras fazem. Apologia, isso é outra história. Viu? Aí se amanhã, se amanhã se amanhã alguém montar uma banda aí chamada Dops e começar a fazer com o som pesadinho, ele vai gostar. Rapidinho. Monte de frustrado que não pegava ninguém. Esses caras que ficavam de camisa preta num quarto escuro, batendo a cabeça na parede, não pegava ninguém enquanto eu tava na micareta atropelando geral. Deixa eu ler essa letra de músicas que o Mano gosta. Essa é curtinha, são duas estrofes essa música que ele gosta. Coisinha linda do bumbum empinadinho. Coisinha linda de um bumbum empinadinho. Pss, pss. Porra é essa? Coisinha linda de um bumbum empinadinho. Pss, pss. Porra é essa? Coisinha linda de um bumbum empinadinho. Diga pra mim qual o seu nome. Pagode, eu quero ser seu homem. Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena bronzeada do sol traduzem a sensualidade, reluzem meu ser. Pss, pss. Coisinha linda de um bumbum empinadinho. Boa música, Dodô. A letra, não, viu? Ô, Domênico. Ó, tem duas estrofes. Ô, Domênico, aí você viu que tem duas estrofes? Então vamos lá, ó. Estou na estrada pro inferno. Highway to hell, sim. Estou na estrada pro inferno. Não, pera. O negócio é o seguinte, estou na estrada pro inferno. Repare, Domênico. Estou na estrada pro inferno. Na estrada pro inferno. Estou na estrada pro inferno. Não me pare. Estou na estrada pro inferno. Estou na estrada pro inferno. Estou na estrada pro inferno. Você pegou o refrão só. Pro inferno. Pegou só o refrão. Estrada pro inferno. Lê a música, não só o refrão. Estou na estrada pro inferno. Esse é o refrão. Rádio Leste, mano. Divo. Hello, this is. Nossa, não sai disso, mano. Ele pegou o refrão. É a Radial Leste, mano. É a Radial Leste. Olha a Radial Leste. Oh. É, a estrada da tua casa. Radial Leste é top. Vivo! Não me preocupa, Domenico Gato, essa juventude que tá perdida, gostando desse tipo de banda aqui. É. Isso aqui faz música pro inferno, pro satanás. Por exemplo, essa letra que eu acabei de mencionar aqui é da banda AC/DC, conhece? A música chama Highway to Hell. Acabei de cantar. Então, mas é. Por exemplo, do Rogério. Não, é Hell's Bells, Hell's Bells. Do Rogério. Ou seja, é tudo envolvendo o inferno, estrada Hell's pro Bells, inferno, que é. Sinos do inferno. Domênico, tem jeito, Domênico, de voltar ao normal? Tentando voltar. Aquele mexeu com uma religião, era o meio da maior banda do planeta. Eu estou lendo mensagem e pior que os caras só falam agora isso. É. Mas que era o Maiden, velho. Esse monte de gordinho zoado, velho. É verdade, ó. Esse monte de gordinho zoado ficava batendo a cabeça no quarto escuro, ouvindo o Satanás lá, tá certo? Os caras fazendo apologia ao Satanás. Esses caras aí não pegavam ninguém, velho. Satanás aí fica dançando com mijo. E mijo, que mijo. Cheiro de mijo. Mas nesse show do Iron Man só tem canhão, que é mulher. Mas, lógico, a mulher que gosta de rock dificilmente vai ser magrinha e bonita. Ou você quer a mulher que gosta de rock, aquela revoltada. Você quer ir num show pra pegava na escola. Você quer ir num show pra pegar mulher ou pra ouvir músicas? Os dois. Vamos unir o útil ao agradável. Você vai no restaurante pra comer o prato salgado ou doce? Se for pra pegar mulher, se for pra pegar mulher, tem muito lugar melhor que essas micaretas pedindo a mijo. Aonde? Nossa, vários. Aonde? Fala vários. Tem alguns aí que você não precisa nem ter. Você escolhe até a música que você quer ouvir. Não, mas vários quais? Vai, pô. Você quer rodado? Não, cite nomes. Tá bom. Estádio 97. Estádio 97. Chega, não adianta. Se eu for ler, aí vai continuar. A briga é melhor parar. Lógico que todo mundo é a favor da micareta. Estádio 97, em nome da nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. E agora, Sombra, fala de Banditec, fala! Vai, Sombra, fala de Banditec. É, vamos falar agora da Banditec. Quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Cara, você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar? Para mudar as coisas e mudar o mundo? É ou não é? Então, comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec. A Banditec inova. Você quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês. A primeira com atividades de coaching. A primeira com bolsas por mérito de 20 a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem a diferença, até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também. Faça a Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. É verdade, faz mesmo a diferença, viu? Esse é o Estádio 97, em nome também de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Recado final de Benjamin, de BV Financeira, né? Faltou falar da BV. É isso aí, vamos falar da BV Financeira, amigão. Pensando em qual? Billy Idol, Dance With Myself. É legal pra caramba. Você gosta? Eu acho legal. Billy Idol é legal pra caramba. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? É, o que tinha de amigo meu hoje me ligando, pedindo dinheiro emprestado. Eu falei, gente, não tenho. Dr. Marcos Knobel me ligou hoje, falou, pô, preciso, adianta um pra mim? Não tenho. Maurício Matalão me ligou, pô, Ben, já arruma algum? Não tenho. Júnior Aguiar quer trocar o caminhãozinho dele, ela falou, não tenho. Falei, galera, acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, hein? Tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe. Conte com as condições especiais da BB. É só ligar 3337888, 3337888. E com a BB você sempre pode mais. BB, Bons negócios pra você, Dodozito. Estamos perto aqui do final do programa. Quero agradecer a audiência de todo mundo que hoje participou. Mais uma vez aqui o Mucuru, né, que esteve aqui. Tudo bem? Falou, já. Vai viajar amanhã, né, já. Amanhã eu tô indo pra Orlando aí. Mesmo. Levar minha esposa, minha filha pra Disney. Tá bom, o dólar tá baixo. Tá fácil. Mas a gente já comprou o dólar faz tempo. A gente dá um jeitinho. Ué, RG, que coisa, hein? Porra, uma semana de estádio 97, o cara tá indo pra... Já tá pegando folguinha. Cara, porra, quer dizer... Mas é por isso que temos dois cada... Né? É, tem dois. Amanhã tem outro. Agora vem o categoria de base do categoria de base. Não, mas cada time tem dois. Tá certo. Bom, quem tá aqui mandando um abraço aí pro pessoal da Brasil Prev é a Val, mandando um abraço pro Thiago Galdino, pro João e pro Ícaro, e pro Gerson Ferreira, e tá mandando também um beijo pro pessoal da comunidade do Estádio 97, e um beijão pra ela que tá fazendo aniversário e veio comemorar aqui com a gente. Legal, show de bola. Grande Val. A Val, bruxa. Ô, RG, já a falamos Val, quem ganhou o presente? Ainda não. É aquela lá, Val bruxa. Vamos lá, quem ganhou o presente hoje? A Val é do banco. Ah, tá gritando lá embaixo, igual um louco, Domênico. Quem tá gritando? O Fábio Ferrantin. Fábio Ferrantin, 3 dias úteis para passar na Avenida Paulista 1439 e retirar seu presente, presente da Fit Camisetas, né? Sim, acesse fitcamisetas.com.br e Fit é o parceiro do seu evento. Quer mandar pra abraço? Pra quem que você vai mandar um abraço lá pro São Paulo, Motinha? Olha, e essa noite vou passar em Branco rezando pra que mais nada de novo aconteça. Porque, olha, tá fervendo São Paulo, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo aí. E não dá pra falar aqui porque é muita coisa. O pessoal tá mandando aqui, diz que o Ataíde, mas o grupo dele... Vai pro pau. Agora vamos pro pau. Diz que, que o Ataíde vai falar um monte de coisa. Ih, Marquinhos. Mas vamos aqui, só corrigir uma informação aqui. O Otávio Pius, mandou o seguinte aqui no Twitter. Avisa aí ao super fã do Iron Maiden que o Steve Harris não era professor de história. Era o Bruce Dixon. Então avisa que o Steve Harris também é. Não. O Bruce Dixon, além de tudo, também é piloto, mano. Lutador de esgrima. Faz tudo agora. Ele é o MacGyver aí, esse maluco. Você conhece ou não conhece? Acabou, cara? Piloto de avião. E acabou de se curar de um câncer na língua. E é piloto de avião. Ele pilota o próprio avião lá, o Boeing lá. Né? É o Air Force One. Tá, mas é ou agora não é, o professor? Mas o de outra volta também. Não, de outra volta. O de outra volta tem um avião. Tem um aeroporto em casa. Não, em casa. Tem um avião em casa. O Boeing. Ele estaciona na garagem dele. Não, ele estaciona na garagem dele. Na garagem da casa dele é o Boeing. Ele construiu um hangar. Incrível, né? Ele tem um Boeing na casa. Que louco, né? Ele é muito rico. Mano, o cara é ou não é professor de história, porra? O Otávio aqui disse que não. Então não é, pô. Então tá sabendo legal, hein, Benjamin? Vou discutir. Uma boa noite de paz. Vou discutir com um cara que eu não sei quem é e outro que ouviu o Otávio Pinadinho. Ué, o cara calou sua boca com argumento. Rapaziada, um abraço pela recepção aí. Falou, boa viagem. Falou, Mucuru. Boa viagem, lembrança pra nós. Da Sabará aí e pro Carneiro Cor-de-Rosa. Valeu, gente. Obrigado por tudo. Boa viagem. Valeu, mano. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97. Obrigadão pela audiência, todo mundo. Amanhã de volta às 5h30. Em nome de Esser, construindo com valor de nova linha Honda CG 160, novo design, novo motor, novas emoções. E também em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Ah, com Epocler tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na sequência, Night Sessions, amanhã de volta, 5h30, o estádio. Valeu, tchau. Toda sexta no Clantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. Energia. Oi, aqui é o Reinaldo Giannichini e eu tenho um recado pra você. Chegou o Dorinho Enxaqueca. Dorinho Enxaqueca tem extra poder analgésico e rápida ação. Tomou o novo Doril, até a enxaqueca sumiu. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Durante as eleições, a presidente prometeu que não faria cortes nos programas sociais. Prometeu e não cumpriu. Pior que isto, aumentou os juros beneficiando a quem menos precisa, os bancos. Por isso, o PSB propõe um novo federalismo, autonomia e mais recursos para estados e municípios. Partido Socialista Brasileiro. Por um novo federalismo. George Ezra. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. O governo federal abriu mão de 100 bilhões de reais em impostos e subsídios. O bolso a alguns empresários. E com pagamento de juros, o governo federal beneficiou os bancos em 311 bilhões. É o Bolsa Banqueiro. Estas são algumas das razões para que saúde, educação e segurança não funcionem direito na sua cidade. Partido Socialista Brasileiro, por um novo federalismo, autonomia e mais recursos para estados e municípios. Energia. Energia. Energia. Prepare-se! Começa amanhã o Salão Duas Rodas. Todos os lançamentos das marcas mais desejadas e atrações incríveis. Jorge Negrete, Test Ride, Led Tattoo, Johnny Walsh, Moto Trial, Drive Willy Machine e muito mais. Você não pode ficar de fora. Último dia para comprar o seu ingresso com desconto. Corra, acesse www.salãoduasrodas.com.br e garanta já o seu. Salão Duas Rodas, o mundo em suas mãos. Durante as eleições, a presidente prometeu que não faria cortes nos programas sociais. Prometeu e não cumpriu. Pior que isto, aumentou os juros beneficiando a quem menos precisa, os bancos. Por isto, o PSB propõe um novo federalismo, autonomia e mais recursos para estados e municípios. Partido Socialista Brasileiro. Por um novo federalismo. Felixiano. A promoção Avião do Estádio 97 já tem ganhador. Vamos lá, teu nome completo. Ivan Timóteo de Oliveira. Quantos aviões passaram no dia 21 de julho? Quantos aviões? Dois aviões. E aí, Shadow? E você vai pra Barcelona! Aê! Ivan Timóteo de Oliveira acertou quantas vezes passou o avião do Estádio 97 e vai assistir U2 em Barcelona com tudo pago pela Energia 97. Você vai ver U2 ao vivo em Barcelona, Ivan! Que louco, velho! E aguarde, em janeiro vem aí a terceira edição da promoção Avião do Estádio 97. Você vai assistir o show do ano na Europa. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo, e Agência Catalana de Turismo. É nóis. Energia. O governo federal abriu mão de 100 bilhões de reais em impostos e subsídios. É o bolso a alguns empresários. E com pagamento de juros, o governo federal beneficiou os bancos em 311 bilhões. É o Bolsa Banqueiro. Estas são algumas das razões para que saúde, educação e segurança não funcionem direito na sua cidade. Partido Socialista Brasileiro. Por um novo federalismo, autonomia e mais recursos para estados e municípios. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Selena Gomez e ASAP Rock, Good For You. Apenas os grandes hits. Dimitri Vegas e Neo. Show me to a higher place. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. No ar, no ar, no ar. Night Sessions. Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Energia 97, energia que te move. Boa noite, São Paulo. Sejam bem-vindos à poderosa Energia 97. Eu sou a Gabi Tricanico e eu estou com vocês no ar até a 1 hora da manhã. Vai começar o Night Sessions, o melhor programa de Deep House, House Music e Soulful pra vocês. Agora faz 15 graus aqui na capital paulista, tá friozinho aqui na Avenida Paulista, o vento tá geladinho. Mas olha só, vamos esquentar, vem o DJ Glauco, 8 horas e 6 minutos. Night Sessions. Começou. Sessions. Thank you.

Maybe it's just the tears of love.